Vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, ai, pra lá seus gambá. Só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for primordial. Chega 5:30, não vou meia, ouvi as manchetes. O programa começou já 97. Estádio. Menina! Ah! Tá começando! Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BB Financeira, o crédito que você precisa tá na BB Financeira, hein? Ligue 3003-7888 ou acesse bbfinanceira.com.br. Em nome também de Esser, construindo com valor. Em nome de Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos! E aí, Domé? Beleza? Certo aí, certo. Opa, Benjamin, não adianta Deus, você dar boa tarde. Tudo bom, hein, rapaziada? Responde, né? Mal educado da porra. Boa tarde, Dodô! E aí? Tudo bom! Essa aí foi boa, essa bola aqui. Essa aqui tudo! E aí, seu Bento? Hoje opa, é sexta-feira, daqui a pouco tá chegando aí Rita Cadillac. É mesmo? Mito! Legal. Mito mesmo. Ó, Rita, é mito. Cadillac, legal. Rita Cadillac. Rita Cadillac vai fazer o programa. Aguenta. Show de bola, hein? Show de bola. Mas seu Bento, é claro. É. O estádio hoje tá o quê? Tem mais ninguém aqui? Só tem nós? É. Lógico. Só eu, beijo e o mano? Sim. E o seu Bento? Acabou? O restante tirou posso férias. Posso ficar um pouco aqui hoje a mais? Puta, velho. Fica aí, seu Bento, com nós aí. Eu posso me sentir prestigiado? Aí. Sim, o senhor vai ser muito bem prestigiado hoje. Eu fiz aqui um dia. Pode ficar aí, não? O senhor pode nas ficar férias aí? Do pessoal aqui, ó. O senhor ficou, é? Eu fiz aí. O senhor é imparcial, né? Bento colou na grade e ficou aí, mano. Ah, então tá bom, fica aí. Mas com quem tá, não tá aqui? Com quem não tá aqui? Santos! Let's go! Isso aí. Santos tá. Dorival pediu. E o certo. Santos tá atrás de Marcos Guilherme, do Atlético Marcos Paranaense. Marcos Guilherme. É. O jogador aí agradou muito o Dorival. O Dorival tá pedindo. Não conheço muito esse jogador, não é meia. Conhece, mano? Marcos Guilherme? O Marcos Guilherme tava onde? Atlético Paranaense. Esse cara, ano passado, aí ele fez umas boas jogadas. Sim. Lá, viu, Bento? Esse cara é um maluco meio habilidoso e tudo mais, aí, mas não sei se pro Santos aí vai resolver o problema, hein? É uma coisa você colocar o Marcos Guilherme numa situação aí que você já tem um time acertadinho e falar, vai lá e joga. Inclusive, ele contra o Corinthians aqui na Arena, eu lembro bem, ele tinha feito uma boa partida. Mas não sei se pro Santos aí vai ser um cara que vai acrescentar muita coisa, não. O Santos hoje precisa de jogador protagonista, cara. Ainda mais com as ausências aí do Gabigol, do Ricardo Oliveira e do Lucas Lima, mano. Não adianta começar a jogar uns caras lá e falar, vai lá e resolve, mano. Eu não sei se ele vai. Não sei se ele vai ser esse protagonista todo que estão pintando, não, velho. Mas vamos ver. Pintando também o Rodrigão, né? Que chegou essa semana. Atacante deve fazer sua estreia também diante do Botafogo, 11 horas. Horário de Brasília no Pacaembu. Que a situação do Santos hoje, Bento, é complicada porque o Santos é um time que perdeu peças importantes e, infelizmente, não vai ter grana suficiente pra poder. Ah, Rita Cadillac aí, que legal. Pra poder montar um time forte. E aí, Rita, boa noite, tudo bem? Tô falando do Santos. Rita! Tô falando do Santos. Atualmente do Santos, sim. Ah, bem, então tá. Que legal. Começou. Rita! Bem? Começou. Mal chegou, já me deu uma bordoada. Já tomou uma bordoada, hein? Que coisa, hein? Grande Rita Cadillac chegando nos estúdios. Continua aí. Você é santista, Rita? Então, já vai chegar e vai comentar do Santos. A respeito da situação que o Santos está vivendo aí. Mas é que tá bem. A situação do Santos uma situação delicada, mano. Porque o Santos também não tem de onde tirar pra trazer um jogador top, mano. Vai fazer o quê, mano? Vai contratar, dinheiro. Então? Vai contratar um jogador top com que grana, velho? É complicado, tem, mano. É complicado. Tem. Então o Santos aí, ele tá num dilema, velho. Tá ou certo. Vai lá e investe em jogadores que podem ser promissores. Então, que é o caso ou fica aí, com o que tem. Então, mas o Rodrigão, o Bento, é um cara que se destacou aí. Ele fez aí, no ano aí, era o principal artilheiro. Juntando todas as divisões do futebol brasileiro, é o cara que mais tinha marcado gols. Mas será que o cara vem, vai vestir a camisa do Santos e vai conseguir jogar a bola que ele tava jogando? Pois é. É diferente também. Você jogar num clube grande e jogar num time pequeno. Ah, então já dá boa noite, vamos dar boa noite já pra nossa convidada, que é santista. Grande, Rita palmas Cadillac. Para Rita Cadillac. Boa noite, boa tarde. Tudo bem? Aí, que legal ter a Rita Cadillac. Essa chuva do cão, né? Ô Rita, você gosta de futebol? Você acompanha o Santos bastante ou não? Só não dá pra ir em campo, mas por quê? Antigamente eu ia, muito em campo. Você ia bastante lá na Vila, no Pacaembu, Morumbi? Ia, muito. E por que não dá pra ir mais? Violência? Tá né? Por violência, né? Porque tá feio, eu né? Também bato, né? Também? Mas você ia mesmo pra Vila Belmiro e tudo mais? Eu você ia, dando, nego. Eu sou amicíssima do Serginho Chulapa. É mesmo? É, eu ia. Na época que o Serginho jogava e tudo. Que legal. Uhum. E aí desencanou agora, por causa da violência, você não vai mais. Na não, época não do Neymar mais. Você foi? Você ia ver o Neymar também ou não? Não. Não. Não. Você namorou algum jogador do Santos? Não. E do Corinthians? Não. Palmeiras? Sim. Opa! Goleiro, atacante, zagueiro? Goleiro. Não. Zagueiro. Acho que era zagueiro. Ano? Hã? Ano? Ixi, menino, 98, é por aí, 98, 99. 98? Né? É, não é? 98, 99? Você não sabe quem é, porra. Não, tô achando. Você chuta? Eu tô posso achando. Falar. Então fala. Fala. Ah, é. Adivinha quem era? O Carlão. Que Carlão? Cuidado. O pato. Aquela voz de pato. Bom, Carlão. Carlão Negão. Carlão? Não, então não era da década de 90, não. Não, não era 80 e pouco. Ah, 80. Carlão, zagueiro do Palmeiras? Eu acho que ele fez zagueiro, sei lá o que ele era, porra. Procura aí no Carlão, pode ver. Carlão? Pode procurar. Carlão, é, caraca. Não. Carlão. Carlão, Palmeiras. Você falou, tá falado. Tô porra, vendo que não falando, lembra. Caceta. Ó, mas na boa, namorar jogador que também é, vou te que ele era? Né? Não sei, eu não lembro. Carlão. Põe aí Carlão aí. Mas zagueiro ou não? Carlão, sei lá que Carlão, zagueiro do Palmeiras. Não, que esse ele era, tá, não, porra. Põe Carlão, Palmeiras. Não. Carlão, Palmeiras. Não, não põe em zagueiro. Põe só Palmeiras. Tinha o zagueiro. Quer mais? Tá. Carlão. São Paulo também, quer? Quero, quem? Quem que era? Nelsinho. Nelsinho lateral esquerdo? O Lula? Ah, Nelsinho. Você namorou Nelsinho? Caramba, Nelsinho. Mas tempo que eu não. Mas não sou chuteira não, nego. Ah, mas também se for, não temos nada a ver. Não, mas não sou não. Foi por acaso. Ó, porque mulher pra namorar com o jogador também tem que ter uma paciência de Jô, não tem não? Pode ser, foi esse aqui, ó, Rita? O jogador deixa ele dar uns perdidos. Vira aí, Benjamin. Esse aqui? Não, não é negão. Não, não é esse aqui. Não, não é esse não. Ele é negão, altão. É negão, ele negão. Jogou também no Curitiba, no Coxa. Ah. Jogou no Juventus. Foi terminando assim. E esse aqui? Deixa eu ver. Então deve ser esse aqui, não pode ser. Também não. Também não? Vou te mostrar depois. Ah, dane-se. Depois eu te mostro. É, não tem problema. É que naquela época não tinha o costume de mandar nude, né? Se fosse hoje, eu ia falar, esse aqui, ó, tá aqui. É, naquela época não tinha. Que treinador você namorou? Não. Então vamos para as manchetes que hoje tem muito assunto com a Rita. Calma aqui, a gente vai falar mais com a Rita. Mas São Paulo. Quem? São Paulo? São Paulo. São Paulo. Bom. Are you ready, São Paulo? Fala do São Paulo. Aí, tem peruano na área, hein? Cueva. É, o São Paulo pagou quase 2 milhões e meio de dólares pelo atacante, né? É, se apresenta após a Copa América, né? É, porque também não vai poder jogar Libertadores. Certo. É, então, já jogou, né? Já jogou, então ele tá vindo com o Cueva, esse foi a maior contratação da era do Leco, de quais jogador mais caro aí. Quais caro. Ah. E é isso aí. Tricolor que no final de semana joga com o... Com o? Não lembro. Ô, Bento, que fase, mano? Não lembra? Quem é, mano? Ô, Bento, não, você como mancheteiro, eu esperava que você dissesse aí que o São Paulo pega o Cruzeiro jogando Minas. Cruzeiro em Minas. O domingo 6:30, não é isso? É. Domingo 6:30. É o último jogo da rodada. Esquecer, é o último jogo. São Paulo e Cruzeiro. Minha cabeça. E o São Paulo já vai levar aí um time mistão, né, Bento? Mistão. O São Paulo vai levar um time mistão aí. O São Paulo cansado, tá, né? Tá focando na Libertadores. O São Paulo tá em duas competições aí. O São Paulo vai começar a fazer esse rodízio aí. Mas o Marcos estará lá. zagueirão. Vou jogar. Joga mesmo, no duro? Jogar, Marco, vai jogar. Era dúvida, hein? Será que vai pro pau mesmo? Vai pro pau. Veremos, então. Certo? Beleza. Esse moleque que o São Paulo contratou Cueva. Aí, o moleque é a cara do Kelvin, velho. É. Eu tô Kelvin vendo a tá foto no... aqui, verdade, meu. E dentro de campo o cara parece o Jorge Henrique, mano. Mesmo acho estilo. Que é bom jogador, hein, mano? Parece que parece sim, né? Bom jogador. Vamos ver se vai dar certo. Sacou na liberta aí. Vamos ver. Tudo bom. Então tá certo, seu Bento. Tá certo. Segue aí, Domênico. É, antes da gente partir para as principais das outras duas agremiações que faltam, eu quero dizer que o Estádio 97 vem em nome aqui de HDI Seguros. Ele bate pronto, meus amigos. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. De Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com as melhores ofertas e promoções. Compre pelo site Dutra máquinas.com.br. Em nome também de BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira, hein? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de GM, em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Em nome de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. E agora vou falar aqui de Recubriplast. Você que está com problemas aí na sua casa, meu amigo, você que está com problemas em filtrações, problemas de goteiras, né? E você que tá com problema de umidade espalhado pra tudo quanto é lado da tua casa, você tem que proteger a sua casa pra acabar com esses problemas aí, viu? Proteja com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que te dá garantia de 5 anos. E você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site bacana para você acessar, porque tem todas as lojas detalhadas lá. Acesse sinteplast.com.br. Te mandar um abraço aqui para o Francisco. Chicão, proprietário da loja Baretama, depósito de materiais para construção, ouvindo a gente atentamente. Obrigado aí pela audiência, hein? Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97 também. Agora o Mano vem aí com um recado importante aqui, né, Mano? Vamos Opa. Falar aqui de... Fala de Bozano pra nós, Mano. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Seu Bento, Estádio 97, na Energia 97, e agora vamos falar do... Scream for me, Corinthians! Coringão, Bento, vamos lá. Bora, amanhã é o Curitiba, hein? Sim. Deve ter algumas mudanças, jogadores mais cansados aí vão ficar de fora. Ainda meio que não... Ainda o Tite ainda não definiu, né? É o time, mas vai fazer algumas mudanças contra o Curitiba e também tá de olho em alguns atacantes, né? Sim. Jogaram a Libertadores. Uhum. Tem alguns jogadores que vem chamando a atenção aí do Tite. Você acha que deve vir alguém, mano? Então, Bento, estão falando novamente na possibilidade do Gustavo Bol, o artilheiro da Libertadores em 2015. Não sei, cara. Pediram naquela oportunidade muito dinheiro pra liberar o cara. Será? Pode ser. Falaram do Marco Rubem também. Tá certo, é um cara que nesse ano aí ele acabou se destacando na Libertadores. Ah, joga muito aí no Rosário, hein? É um cara que deu conta do recado. Acho que cairia como uma luva nesse ataque do Corinthians. Mas também não sei se isso é barato pra conseguir tirar o cara de lá. O Nico Lopes, eu tinha perguntado pra uma pessoa do Corinthians aí, o cara me disse que não. Falou, o Nico Lopes aí tá inventando, é lenda. Agora, com relação aos centroavantes aí, tanto o Marco Rubem quanto o Gustavo Bol, pode ser, cara. Eu particularmente acho que o Nico... o jogador aí do São Lourenço. São Lourenço não, perdão, o Gustavo Boa aí, que foi artilheiro da Libertadores em 2015. O cara, tecnicamente, acho inferior. Sinceramente, acho inferior ao Marco Rubem. É. Marco Rubem é mais jogador. Mas não sei, vamos ver. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Porque agora o que tem de empresário aí, Bento, sabendo que o Corinthians está no mercado ainda atrás de jogadores aí. Agora vai chover. O que tem de empresário que gosta de querer falar, o Corinthians está atrás, é para valorizar o produto, velho, não está escrito. E tem repórter que tem que tomar cuidado com o que divulga, porque muitas vezes aí é tiro na água. Verdade. O que é certo mesmo é que o André fica, né? É, infelizmente, né, cara? O André não vai? Infelizmente, não, o André falou que fica. Infelizmente, o André rejeitou a possibilidade de voltar pro esporte. A torcida do Corinthians lamenta, né, velho? Porque o André aí, pelo tempo que jogou no Corinthians aí, pelo pênalti que ele perdeu, meu Deus do céu, vai ser grosso assim lá na casa do cacete, velho. É, mas acontece, né? Mas, com relação ao jogo do Corinthians com o Curitiba amanhã, Bento, 8h30 da noite. Legal esse horário, hein? Então, amanhã, 8h30? Amanhã, 8h30, é. Aliás, mas tem torcida, estádio 97, que a maior americana tem vagas, né, Bá? Sim. Muitas vagas? Algumas. Algumas, né? Mas, ô Domênico. Tem torcida, viu, mano? Parecia uma 8h30, rapaz. 8h30, bom horário, bom horário. Você sai dali. É legal pra sábado. Você sai ali, volta pra casa, pega a mulher, vai pro motel, vai comer uma pizza, sei lá. Entendi, entendi. Mas... E o jogo onde é? É, aqui na Arena Corinthians, Itaquera. Dali, ó, já é caminho. Ali em Itaquera, ali o que mais tem, naquela águia de aia também é motel, velho, né? Tem uns lá de R$39,90, mano. É. Pega radial, radial também tem uns, Domênico. Na radial é bom ali, que radial. É R$28,90. Cabe tudo, hein? Tem uns de R$28,90. O ruim é que não troca lençol, né, Rita? Tem que pegar o primeiro período lá. Tu sabe tudo, hein, homem? Não, é que eu passo, aquele trajeto ali que eu pego o Ayrton Senna, né? Que eu vou pra praia. Sim, sim. Mas com relação a esse jogo, Bento, o Tito tá querendo poupar alguns jogadores. Sim, tem que poupar, né? Eu vou falar pouco que minha voz tá sumindo de novo. Ixi. Não, fica tranquilo, mano. Mas o negócio é o seguinte, Domênico. Uma coisa é o time tá jogando dois ou três torneios ou tá no final do ano, lá pra outubro, novembro, e os caras, pô, estamos cansados. Bacana, na boa. Não dá, né? Chegamos agora no meio do ano, nem estamos no meio do ano ainda, porque o meio do ano é julho. Domênico Gato, os caras já estão pedindo arrego, velho. Já tem jogador cansadinho falando, tô desgastado. Por isso jogando campeonato só de quarta e domingo, mano. O cara joga quarta e domingo, ou então quarta e sábado, ou então quinta e domingo. Vem esse papinho aí, já tá com essa frescura, velho. Pô, volto a falar aqui. É um absurdo um cara que só joga de quarta e domingo falar que tá cansado e que não pode jogar. Não pode, né? Vai pegar o Curitiba, Domênico. O Corinthians tem que aproveitar esse tipo de jogo aqui. E além de ganhar, ganhar bem, velho. Ganhar bem, fazer saldo de gols. Mas tudo bem, pra não ficarem enchendo meu saco, dizendo que eu sou corneteiro, eu vou dar um voto de confiança, mas eu acho um absurdo. Beleza. Boa. Tá certo. Então, porco. Vamos lá. What the fuck now, jogaço, meu ponto, hein? Ah, meu Deus do céu, hein, seu Bento? Que jogaço, hein? Belo jogaço, jogo, hein? Vira-virou. Né? Vira-virou e vira-virou, né? Exatamente. Teve dois vira-virou ontem. Exato. Lá, hein? E o Palmeiras venceu, vocês foram bem ontem, hein? Ontem emocionou vocês, nós, né? Hein? Nós, né? É. Nós. E agora... Opa, foi um jogaço esse aí. Jogaço. Domênico, Flamengo em Brasília, né? Em Brasília. No final de semana, ó... É. Jogo de 10 pontos. Três reforços, é importante. Podem dizer, né? Podem, voltaram. Quem? Clayton. Leite Xavier. Gídio. Não, o Gídio ainda não. Não volta. O Lucas Barrios. Barrios. E o Edu Dracena. E Edu... Ah, esse não, hein? Deixa do jeito que não, vai. Não, sim. Não, sim, não. Ele deve ficar no banco. E ontem, né, o destaque, pelo que, o que ele surpreendeu, foi o Thiago Santos na zaga. É, ele voltou, né, a atuar depois de... E meteu o caixa, né, de cabeça, e saiu o Palmeiras. É isso aí. Boa. Bom, falando com relação ao jogo, primeiro ponto, o ponto negativo do jogo, que é o árbitro, né? Fraco demais, achei muito tendencioso, tanto ele quanto os bandeiras, porque uma coisa, você consegue minar um jogo, você consegue minar um time, quando você começa a dar cartão só de um lado, quando você começa a inverter falta, inverter arremesso lateral, muitas coisas aconteceram ontem com relação a isso. Principalmente com relação ao gol de empate no final do jogo, primeiro tempo, né? Tava 1x0 pro time do Palmeiras, ia virar 1x0, mano. E o cara, aquele primeiro lance que o cara cabeceou, que encobriu o goleiro Praz, ele não estava em posição de impedimento. Mas o outro tava numa banheira desgraçada. Então, Domênico... É o cara que pegou a bola, o rebote da bola, é um passe. E porque a trave, mano, não conta. Muita gente... A trave não conta como um adversário. Mas o que o... É como se ele passasse a bola pro cara. Então, Domênico, tá deixa bem claro... Impedido. Aquela jogada era do Bandeira, não era do árbitro. Do Bandeira. Porque o árbitro tá vendo o lance de frente, não, ele não tá naquele ângulo lateral que o Bandeira tem. Exatamente. Pra poder determinar quem tá avançado e quem não tá. É. Mas a justificativa que o trio de arbitragem deu pra validar esse gol do Grêmio foi que eles não viram o toque de cabeça do Jeromel. Foi esse primeiro toque que você citou. Porque se a bola vai direto, bate na trave e no rebote o cara do Grêmio faz o gol é legítimo. Sim, mas quando o Jeromel toca de cabeça na bola, começa uma jogada nova. E o cara que fez o gol foi o Bressan. É. O Bressan que fez o primeiro gol, não foi nem ele tá impedido. Fez, porque ele chutou e o outro do Grêmio... Não, mas ele chutou na direção do gol. Mas ele já tá impedido. Então começa uma jogada nova. Né? Então a justificativa que foi dada pra falar que o gol foi legal foi de que eles não viram a cabeçada que foi a que originou a bola na trave. Eles disseram que a bola foi direto pro gol. Ou seja, aí o cara precisa, além de ficar na geladeira, não, o cara precisa de um labrador do lado dele, porque o cara tá cego, velho. Pelo amor de Jesus amado. Então, por favor, que entre o mais rápido possível a tecnologia da televisão. Porque ontem era um lance pra televisão fácil. Não era nem difícil, viu? Lance de televisão muito fácil. O árbitro tá vendo na televisão e fala, ô, não foi, velho, você tá louco? Tem que mandar ele assim, ô, volta. Sim. Né, mano? Não dá, né? Bom, e aí acabou empatando no último momento, o Palmeiras parece que se abateu com aquele gol, porque voltou meio pilhado e tomou o gol da virada, né? E aí depois colocou as coisas nos seus devidos lugares, e aí o Palmeiras colocou a bola e começou a jogar. O Dudu ontem fez um partidaço, jogou muito ontem, jogando muito o Dudu ontem, Gabriel Jesus muito bem também, e aí os meninos, destaque aí para os meninos, né? Tanto o Thiago, que jogou na zaga, ele foi muito bem, ele jogou bem na zaga, improvisado, né? E depois o Cuca explicou o porquê daquilo, porque o Grêmio não vinha com centroavante, então ele falou, pra que eu vou pôr dois zagueiros? Então eu improviso lá um volante, então eu tenho um volante, quando sai eu tenho um volante, um zagueiro que tem saída de bola, né? Foi isso, foi isso que o Cuca falou ao final do jogo, né? E o Palmeiras foi bem, e o Palmeiras encostou, né? Tá brigando ali, eu acho que deve ficar isso aí. O Palmeiras hoje é o quinto, né? É, mas tá lá um ponto do terceiro, lá. Do segundo, né? Do segundo colocado, que é o Grêmio hoje, né? Segundo colocado é o Grêmio com 10 pontos. E o Inter, que deu uma desgarradinha de leve aí, né? Que tem 4 a mais que o Palmeiras, mas tem 3 a mais que o Corinthians e que o Grêmio. Mas do décimo pra cima tá todo mundo ali, Domenico. A Ponte Preta, que é a décima, tem 7. É. Não, mas eu digo assim, até, né? O Flamengo, que é o quarto, e o Corinthians também, aliás, o Grêmio, o Corinthians, o Flamengo tem 10, né? Todos também. Eles estão com 10. É. E a Ponte Preta, que é a décima, tem 7, 3 pontos diferem. Exatamente. Ainda tá muito embolado mesmo, porque é a quinta rodada do campeonato. Então tem muita água para rolar nesse troço aí, né? Mas eu ainda acho, mano, que não deve ficar muito fora disso. A minha grande, o que eu achava, o Atlético Mineiro, que tá me decepcionando, porque o Atlético Mineiro, mano, ele não tem nenhuma outra competição a disputar. Ele devia estar disputando aí, pelo menos lá em cima, né? E não é isso que tá acontecendo, ele tá lá embaixo. Às vezes o começo de campeonato engana muito, né, Domingo? Mas eu acho que talvez ainda, pelo plantel, tudo, né? Eu acredito que o Atlético venha brigar junto com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Grêmio. Sim, eu também acredito. Acho que são esses times que vão brigar aí pelo time. Quer dizer, isso se não sair o Lucas Prato no meio do ano, né? O Lucas Prato também pode deixar o Atlético. Eu ponho nesse bolo ainda o São Paulo, depende do que vai acontecer na Libertadores, mas ainda ponho nesse bolo o São Paulo. Acho que é um time bom, ele cresceu bastante e acho que fica entre os três aqui de São Paulo. Os dois do Sul e o Atlético Mineiro. Não acredito em outro time pra ganhar o campeonato. Mas eu assisti o jogo na íntegra ontem, o jogo do Palmeiras aí. Não acredito no Flamengo, mano. Não acredito, entendeu? O Flamengo ele até tem um bom time, Domenico, mas não tem zaga. É. E não tem elenco pra segurar o campeonato inteiro. É. Mas o jogo ontem, tecnicamente, eu acho que foi o melhor do campeonato. Foi mesmo o melhor. Com chuva. Com certeza, 4 a 3, dos que eu vi, né? Pelo menos, eu não lembro de ter visto um outro jogo que tenha sido tão bacana. Foi legal, velho. 7 gols num jogo só. Bacana. E o Palmeiras agora pega o Flamengo, o jogo do domingo da TV. Deve ser o jogo da TV, né? 4 da tarde, Flamengo e Palmeiras lá em Brasília. Tá certo? Bom, nós estamos recebendo aqui, senhoras e senhores, agora em definitivo, vamos falar. Rita Cadillac, olha que legal. A música, Rita. Vai, Rita, canta. Eu lembro mais disso. Tá doido, bicho. Eu não aguento mais essa música, nem eu. Pô, essa música é um hit, meu. É um hit. Eu vou ter que aguentar o resto da vida. Vai, lógico. É a música. Ó, e a gente, você não vai lembrar. É igual a Menina Veneno, do hit. É verdade. Mundo... É. Mas nós... Tem sempre uma, né? Em 2001, nós fizemos, com todo o restante do Estado 97, fizemos um comício juntos, que era... Rita Cadillac, Ellen Ganzaroli, né? Liminha e Estádio 97. No ginásio do Canindé. No ginásio do Canindé, e você cantava essa música. Ah, é verdade. Tava lá. Tava bom. Tava lá. É bom pra moral. Essa música você gravou quando? Você lembra 83. O ano? 83. Nessa época, o Chacrinha ainda tava com o programa dele, né? Tava. Tinha acabado de sair. Aliás, eu ainda tava no programa. Como é que foi o começo lá do... Foi aquele programa do Chacrinha, era épico, alucinante, né? É uma coisa marcante e inesquecível até hoje. Como é que foi? Como é que apareceu o convite? Como é que você foi parar lá? Eu tava fora do país, eu trabalhava fora do país. Onde? Eu dancei fora, trabalhei em Nova York, Washington, Detroit, Canadá. Eu não sabia, que legal. Que legal também, não sabia disso. Eu dançava antes, tá vendo? Legal, aí, Rita. Eu fui parar no Chacrinha. Mas como é que você foi parar? Então, eu fui parar assim, eu vim de férias ao Brasil, aí o Paulo Silvino foi fazer um show, que na época era do Planeta dos Homens. Os macacos, né? Planeta dos Macacos, né? Não, os homens, homens, depois que veio o Planeta dos Macacos. Não, né? mas o programa era o Planeta dos Homens. Não, o Planeta dos Macacos era o filme. Era ele. Desculpa. Que abria, era o Minha. Aí ele foi fazer um show, aí ele me convidou pra dançar, fazer parte do elenco de dançarinos. Eu topei, porque eu ia ficar 3 meses de férias e ganhar um dinheirinho extra, sempre é bom, né? Aí eu topei, foram ver o pessoal do programa, do Chequinho, foi ver o show. Aí falou, pô, você tem uma cara de energia, de chacrete, legal. Sabe? Aquele negócio assim, você tem tudo pra ser uma bela chacrete. Você topa? Eu falei, 3 meses. Depois tô indo embora, tá bom? Tá, tudo bem, então tá. Tem 9 anos. E quem deu o nome Rita Cadillac? Eu já tinha. Já era Rita? Já, existiu a Rita Cadillac. Ela era francesa, aliás, ela não era francesa, ela é alemã, mas morou muitos anos na França, era considerada a rainha do stripper, não tem nada a ver com a Rita, nada. Ela é loira, branca. E aí, o meu nome é Rita, ficou Rita Cadillac. Vocês eram todas amigas lá ou era tudo uma queria matar a outra? Amor, tem um espelho. Eu tô me vendo aqui, ó. Eu já tô brigando comigo aqui. Você imagina, é mesmo? Um monte de mulher bonita, porra, né? Mulher imagina. Não pode nem se olhar no espelho que já tá brigando, porque você já começa a ver um defeito. Então você já tá. Rolava uma já puta ciumeira, é não? Rolava uma ciumeira monstro lá? Mas aonde que não rola? Aqui no estado do 27. Ah, não vem me dizer que não rola, porque rola. Aqui nunca teve um problema, um estresse. Quase nada. Quase nada. Qual que foi aquela ego que de futebol, Miller? Nego, existe ego de dançarina, existe. Ego de apresentador, existe. Não existe dizer que não tem ego. E o Chacrinha era um cara legal? Ele era. Ele era um paizão. Todo mundo imagina assim, era aquele cara que pegava todas as meninas e é mentira. Ele tratava as meninas como filha mesmo. Nunca rolou nada com Chacrinha? Com nenhuma? Tá doido. Primeiro lugar, a mulher dele morreu de ciúme. Segundo lugar, ele respeitava muito a gente. E ele é um paizão mesmo, ele então? Ele era. Pô, é difícil, né? Porque o cara, quando é dono de um programa, ainda mais quando ele tem uma série de dançarinas ali que ele pode escolher e falar, você vai entrar no meu programa também e você vai fazer sucesso, o cara às vezes quer uma moeda de troca. É normal isso daí, né? Normal não é. Ah, é normal. Não deveria ser normal. Não é normal, mas é normal. É. Pronto. Não deveria, mas é. É, não isso. Não deveria, mas é. É isso aí. Existe, mas não. Lá com ele, não existe. Oh, que bom, Rita, mas de quanto as dançarinas, elas ganhavam um cachê, era salário? Não, a gente tinha um salário mínimo, serve. Salário mínimo? Por mês, E a vitrine era você se apresentando para tentar sair em uma revista, alguma coisa assim, ou não? Também não, porque não podia. Não podia? Nossa. Tudo era feito por eles. Mas, ô Rita, como é que ganhava dinheiro ganhando um salário mínimo? Não ganhava, bem agora que ganha dinheiro. Antigamente não ganhava porcaria nenhuma. Que coisa, velho. Nossa, eu digo se agora, eu digo assim, se Chacrinha fosse agora, teria sapatinho Rita Cadillac, calcinha Rita Cadillac, não sei o que lá Rita Cadillac, não sei tudo. Que lá Rita Cadillac. Ah, tinha tudo. Ganhava milhões, você entendeu? Uhum. E na minha época você não ganhava, por quê? Você ia fazer... A Playboy, quem assinava o contrato era a produtora do Chacrinha. Mas você não ganhava nem nada? Não, você ganhava um cachê, né? Um cachêzinho. Pequenininho. Você ganhava um cachê. E qual era a vantagem, Rita, de ser dançarina, então? Primeiro que você gostava. Tinha que curtir, né? Tinha que curtir. E depois, quer não, ali era uma vitrine pra você. Se você se tivessem dado uma chance pra alguma pra fazer isso ou fazer aquilo... Ou casar, tem muitos que casaram, tem outros que não. A importância... E era uma vitrine, quer queira, quer não, era uma vitrine. Por exemplo, foi para mim uma ótima vitrine, porque eu continuei. Eu tive chance, eu vinguei e fiquei por aí, tô até hoje. Aliás, você foi a... Talvez tenha sido, na minha opinião, hein? A chacrete mais emblemática e mais conhecida e mais legal que a gente conheceu. Pelo menos que eu entrei sei. Eu entrei em 74. Ah. Nós estamos em 2016. Olha quantos anos eu tô. Aí. Só com o nome de chacrete. E tinha a Índia Potiguara. Não, Índia Poti, Índia, Índia Amazonense. Como é que é aquela Zeppelin? Leda Zeppelin. Leda Zeppelin. É, onde tá a Leda Zeppelin? Já faleceu. Faleceu a Leda Zeppelin? Essa já. Eu lembro, de vez em quando eu ia no ensaio do. Na gravação do Bolinha. Você era amiga da Zulu? E era. Aquela que não ria? Não, ela não sorria mesmo. Na vida real também. Na vida real, ela também não sorria. Ela E essa tá era viva um problema ainda, de mandíbula que caía, o maxilar dela. Ah, então, é mesmo? Certo, é mesmo? Um problema assim, ó. Cara, eu ia nas gravações. Você conhece Bolinha, ela? Tem contato com ela? Não, tenho mais contato, mas. Tá viva? Não sei. Não sabe? Não sei. Eu ia nas gravações do Bolinha, que era aqui no Teatro Zácaro. É, exatamente. Entendi. Aqui na Bela Vista. Não, e foi também no Teatro Bandeirantes também. Me conta uma coisa, Rita. É onde hoje em dia é uma igreja. Entendi. Ali era o Teatro Bandeirantes. Mas esse negócio que você falou de chacrete, que não ganhou dinheiro e tal, aquela época. Mas não é só chacrete. Se você for pegar jogador de futebol. Também não ganhava. Porra. Não ganhava. Você imagina. Mas de uns anos pra cá, então, é um absurdo, milhões. Né? Milhões. Tudo. Mas você não ganhava também. Então é a mesma coisa. As gerações vão crescendo, só que agora tem chance. Então existiu o empresário de futebol, mas que valorizou com grana, com isso, com aquilo. E a gente não tinha, a gente não fazia nem propaganda. Mas hoje também... Você quer que eu te diga? Olha, tem fotos, eu com o emblema do esmalte Risqué, segurando o esmalte Risqué, Vitasai, eu nunca ganhei nada. Caramba. Você foi explorado, então. Você entendeu? A gente não ganhava isso. Caramba. Foi explorada. A gente não ganhava cachê pra isso. Você vê como é, Rita, você vê como eu gosto, como eu gosto pra caramba. Eu sei o nome quase de todas que estavam lá. Ah, então fala. Ó, quer ver? Tinha lá, por exemplo, a Áurea Figueiredo, não tinha? Áurea Figueiredo, que era bailarina não clássica. Tinha lá a Gracinha Copacabana? Tinha. Ó como eu conheço. Não tinha a Rosane da camiseta? Rosane. Ah, você tá vendo como nem você lembra. A Rosane já é a terceira geração. Não, hein, mas tinha. Ela é terceira geração, Rosane. Lembra da Sandrinha Radical? Sandrinha Radical, não. Sandrinha Toda Pura. Bom, mas eu conhecia como Sandrinha Radical. E ela era Sandrinha Toda Pura? Toda Pura. Tinha Pimentinha? Tinha Eliana Pimentinha. Ah, então tinha Graça Portelão? Tinha Gracinha Portelão. A Sandra Veneno? Sandrinha Veneno. Sandra Pérola Negra? Também. Tá vendo tudo aí no Lia computa? Hollywood. Eu manjo do troço. Lia Hollywood foram duas, você acredita? Tô brincando, tô aqui vendo. E tinha alguma que você não podia olhar na face? Não. Quando os artistas iam lá, os caras ficavam loucos com vocês? Ficava, mas a gente não podia nem chegar a pé. Também não? Também mas não. Só no palco. Mas e no palco os caras não mandavam uma mandava, né, nego? Mandava um... Mandava, né? Ah, mas duvido, nunca rolou um after. Ah, claro que sim, né, Ben? Então. Olha que engraçado. É, eu tô vendo aqui. Peraí, que agora eu dei um arrepio aí na Rita. Esses after lá dos artistas, quem que eram os bacanas na época? Léo Jaime. Léozinho? É. Não, Léozinho é amigo. Não, mas amigo. Não, em que amigo, amigo. E esse cara. Esse amigo cara... aquele. Mas peraí, existem estágios de amigo do meu. Ah. Existe aquele amigo, tipo, amigo não toco. Existe aquele amigo quinta chuvosa, ou cola aqui em casa e vão dormir junto. Não, tá doido, bicho. Ah. Amigo pra mim é amigo. Amigo é amigo. É. Amigo é amigo, nego. Eu posso dormir com você que não acontece porra nenhuma. Esse porra, cara. Nego. Esse cara que se engraçou com você ou não? Não sei, esse aqui, ó. Grilo na cuca! Dudu França. Não. Tá doido! Você gosta, não gostava dele, ô Rita? Não, gosto! Gosta do Dudu? Ô, oh, até hoje. Oh, música é boa, hein? Sim, era ótima, não. É que tá. Gente, eu era tão quietinha, vocês nem imaginam. Você acha que as pessoas faziam uma outra imagem? Eu só, só levo fama, Peste. Eu só levei fama. Eu não nego, olha. É uma coisa que eu não faço é negar. Não nego. Se foi, foi. Se não foi, não foi. Não foi. A Rita fala, viu, gente? Eu não nego. Ela fala. Ela ia falar. E quem foi daquela época, ela, desses cantores bacanas? Desses todos aí, ó. Christian. Que Gonzaguinha. O Gonzaguinha. Quando eu soltar a isso, minha exatamente. Voz. Muito bom. Eu não nego. Mas o Christian, que é a dupla Christian e Ralph lá? Exatamente. Esse? Pós-Gretchen. Pós-Gretchen. Tem a Gretchen eram amigas? Gente, eu nunca fui inimiga e nem ela nunca foi inimiga. A gente acha que mulher com mulher, a gente acha mas que... Mas é porque era o mesmo gênero, Então as pessoas imaginam que a gente sempre saía na porrada. Mas nunca saímos na porrada, não. Ó, um amigo meu falou... Você namorou o Jaiminho que jogou no São Paulo? Jaiminho do São Paulo? É. Não, amicíssimo meu! É. Não. Do São Paulo, não. E o Serginho Chulapa? Serginho Chulapa, amicíssimo. Mas também não namorou. Mas nunca nem não, a bitoca? Nunca, não. Bitoca sempre. Pô, ele ganhou no Campeonato do Santos, entrei na Vila, peguei ele, agarrei, ele assim, oi, loura. Aí agarrei ele, taquei ele um beijo. Mas de amigo. É... Não, amigo mesmo. Amigo mesmo? Amigo. Ô Rita, você tá fazendo esse negócio hoje? Você acha que esses programas que tem mulheres que dançam, eles têm medo de deixar as dançarinas tão famosas como ficaram a do Chacrinha? E hoje você vê essas meninas dançando o programa do Faustão e tal? Elas estão lá, né? Elas dançam, mas ninguém não tem uma personagem. Não, hoje não tem mais. É medo de criar alguém de deixar famoso igual vocês eram? Não, eu acho que não. Se bem que não, viu, Bernardo? Por exemplo, tem lá uma dançarina que depois foi pro programa O Pânico na TV lá. Como é que chama ela lá? A Japa dançava no... A Japa qual? A Japinha dançava lá no Faustão. É, a Japinha era dançarina. Sabrina Sato. Não, a Sabrina começou no Faustão. A Sabrina, mas a Sabrina, né? Aí depois ela entrou no Big Brother, Não. Ela começou como dançarina no Faustão, depois ela foi BBB. Ah, entendi. Entendi, foi BBB e depois... Tem aquela menina que anuncia cerveja. Exatamente, essa daí. Aline Riscado. Mas então... Essas meninas aí, elas têm a oportunidade de ganhar só dinheiro. Só que hoje, né? Ganham grana. Então, ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Você imagina hoje, Benjamin Bach, meus amigos que estão ouvindo o programa, mano, e os ouvintes que estão aí, você que está no teu carro agora. Você imagina a Rita Cadillac, que era uma das mais conhecidas da época. Com certeza, para mim, era a mais conhecida. Para mim, era mais, que tinha maior destaque. Era, não é porque ela está aqui, não. Não, a gente pode sei. Falar não, a verdade, eu até digo, se eu é digo, ou não. Não, eu teria ganho muita grana. Você, Rita, você estaria, não vou dizer milionária, mas rica, você estaria rica. Estaria. Com certeza, estou falando sério. Eu ganhava salário mínimo, imagina. Nasceu em época errada? Está na minha carteira, nasci em época errada. Você recebia propostas indecentes? Ah, graças a Deus até o dia de hoje. Peraí, deixa eu bater na madeira que é pra continuar. Mas, ô Rita, você... Você quer uma? Vou te mostrar. Saiu ontem em tudo que era site ontem, saiu. Que eu acabei com a vida de alguém. Como assim? E acabou mesmo? Com dinheiro de alguém, olha aí, ó. Deixa eu ver a notícia. O cara ganhou 2 milhões na loteria, perdeu tudo. Que o cara ia atrás de mim. E é verdade? Não sei, como é que vai saber? Não, mas ô Rita, o que eu quero te perguntar é o seguinte, mas rola, agora é sério, rola aquelas propostas, o cara oferece dinheiro, oferece viagem? Sempre ofereceram. Hoje em dia não chega na minha mão. Quando eu comecei a cantar, não chegava mais na minha mão. E na época do Chacrinha, não chegava diretamente a gente, a não ser assim... por uma carta, por alguma coisa assim, ou então que descobri onde a gente morava, entendeu? Que ia atrás, mas fora isso, não. E hoje em dia, não, porque quem filtra é a secretária, então... Não... Mas em alguma dessas vezes aqui, em alguma dessas ofertas, dessas propostas decentes, você chegou a aceitar alguma vez? Fala assim, ah, se eu fosse inteligente, teria aceito. Você se arrepende? Mas como eu sou burra, então não aceitei. Mas você se arrepende? Pô, nego, já me deram cheque em branco, mandaram eu escolher o que eu quisesse. Caramba, botar assim? Lá, pô. E aí? E você devolveu o cheque? Falou, não quero. Aqui, toma. Se não, é o que eu falo, é que eu sou burra. Se eu fosse inteligente, teria aceito. E hoje, se você fosse dar um conselho com uma menina dessa que foi, você falaria o quê? Faça se quiser, bem. Eu não quis. Mas você se arrepende. Não, não me arrependo, mas eu digo que se eu fosse inteligente, eu teria aceito na época. Tem algo ou na, agora. Tem algo na sua vida, Rita, que você fez e se arrepende de ter feito? Nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz de cabeça, sabendo o que eu estaria fazendo, sabendo que eu estaria arriscando. As consequências. Tudo. Aqueles filmes que você fez também, você não se arrepende, né, Rita? Não, eu não me arrependo. Tá certo, não tem que se arrepender. Eu não posso me arrepender de uma coisa que eu sabia o que eu ia fazer. Certo. Então eu falei, tudo bem, ótimo, bem. Aceitei. Acabou, a palavra, né? É uma é isso aí. E foi legal, o Rito, fazer não. Um filme. É fácil, é difícil? Não, é difícil, claro que é difícil. É muito difícil. Não é fácil, não, é, né? Em primeiro lugar, eu não bebo. E eu tomei todas as cachaças do mundo que eu posso imaginar. Nesse dia? É. Não, toda... Foi, na gravação, assim, tudo, né? Foram 20 cenas que eu fiz durante um ano. Tudo isso? Demorou um ano pra fazer o filme? Claro, bem. Porra. Não, é assim. Deixa eu explicar. São 20 cenas que eu fiz durante um ano. Essas 20 cenas viraram não sei quantos mil filmes, que até o dia de hoje tá saindo filme. Deu pra entender? Deu. Eles pegam as 20 cenas e fazem o que eles quiserem. Aí bota eles de trás pra frente, frente pra trás, bota em outro filme, bota em outro. Eu fui fazer uma fazenda. Quando saí da fazenda, tava estampado. Rita Cadillac, filme da Rita Cadillac na fazenda. E aí? Mas pelo menos, deixa eu te falar. Você falou que foi difícil fazer isso. Mas a grana compensou? É uma grana legal? Valeu na a pena? Na época, valeu. Valeu a pena? Na época, valeu, claro. Eu tava precisando daquela grana. Tava querendo comprar minha casa, comprar a casa. Hoje, por exemplo, Rita, você tá legal ou você... Eu tenho que trabalhar ainda, meu amor. Tem que trabalhar ainda. Tem que trabalhar, bem. Eu não tô milionária, não ganhei na Mega, nem porra nenhuma, não. Tem que ralar pra caraca ainda. O que é um absurdo, porque, né, uma pessoa tão conhecida como a Rita deveria estar mal. Não, eu acho muito legal, porque eu tenho que ralar pra caraca. Gosto de ralar, porque eu ficar em casa, eu fico maluca, entendeu? Ô, Rita, desculpa. Eu tenho neto, uma neta de 19 anos na já? Faculdade. Já? Quanto? 19? 19 na facu. Avó. Você é uma avó nova. Engenheira, se Deus quiser. Você é uma avó nova, então? Também, Rita. E uma de 5. Que legal. Ô, Benjamin, o Benjamin tá com a boca aberta. Tá louco? Rita Cadillac tem uma neta de 19 anos, você acha que eu louco? Não, a mais gostosa que é a loura de olhos verdes. Você quer o quê? É mais gostosa que a avó, porra. Ô, Rita, se você quiser responder, você não responde. Eu respondo. Eu posso estar sendo indelicado, dia 13, é dia 13, agora eu faço 62, serve? Não. É isso? Não, mas eu já falo. Ah, tudo bem. Mas não era isso que eu ia perguntar. 13 de junho? É, dia de Santo Antônio. Ô, Rita, na hora de fazer esses filmes lá, pô, aí você bebeu, coisa e tal. Mas deixa eu te falar, dá tesão na hora ou também não? Não. Menor vontade. Uma coisa mecânica? Nego, pra mim foi uma coisa muito profissional. Só que eu não tinha coragem, então vamos lá, enche a cara e acabou. Mas você chegou na hora, de repente na hora, a falar, não, tive vou vontade trás. De parar. Voltar, tive. Mas estava contrato já, né? É. Aí não tem jeito, né? Não. É assim, eu quando fui fazer, eu tava pagando a Caixa Econômica Federal. Uhum. Aí eu falava pro ator assim, toda hora você fala assim pra mim, Rita, olha a Caixa Econômica, olha a Caixa Econômica. Eram essas palavras que ele falava no meu ouvido. Então, pô. Vai embora. Né? Olha a Caixa Econômica. Os caras têm paciência, os caras tinham paciência, os caras eram legal, tal. Maior respeito. Rolava um respeito. Maior respeito. Todo mundo chegava, ah, Rita, se desculpa. Ai, Rita, não sei o que lá, sabe? Assim, ah, eu sou teu fã. O Alexandre Frota também? Alexandre Frota é uma coisa à parte. Não apaga. É legal? Apagam. Apaguei, tá bom. Você falou que fala tudo. É. Não, eu falo, mas você... apaga. É uma pessoa que apaga. Mas você brigou com ele ou... Não. Não, né? Não chegou a brigar. Tá. Não. Você só não quer falar dele, tudo bem. Sim. Né? Você, Rita, você nunca foi convidado para apresentar um programa? Não sei, porque tem tanta gente que... Ainda não, porra, calma. Eu ainda tenho fé, meu amor. Não, calma. Sim, mas eu também gostaria de te ver, porque eu acho você, assim, sensacional, acho legal pra caramba. Acho que, ó, e vou dizer uma coisa, tem tanto neguinho ruim aí na televisão, mas ruim. Ah, mas é assim, vai fazer amigo, o quê? Mas de boa. Não, eu problema. E o Beijo, pô. Não tem problema. Não tô falando de vocês. Vocês fazem problema. Olha, uma coisa que eu sou é boa é de aprender as coisas. Vou aprender tudo sobre futebol e vim trabalhar aqui, tá bom? Seria legal pra caramba. Não, mas ô Domênico, a Rita, ela fez uma participação num dos filmes brasileiros aí que eu acho que foram um dos mais tops que eu já vi. Foi o Carandiru. Depois você fez umas participações também em novelas. Também. Antes de entrar na Fazenda, inclusive. E você também, em determinado momento da sua vida, você até chegou a se candidatar como vereadora também. Também na Praia Grande. Fazer o quê, né? Você pensa em voltar para algum, talvez, desses cenários? Por exemplo, atriz em participação em filmes, ou então atriz de novela, ou então tentar novamente a vida política? Não, isso tudo... Tem algum foco assim específico? Não tem foco nenhum. Convidou, eu vou e faço para o PT Saudação. Agora, a política é a única coisa que não me precisa não me convidar, que eu não volto, não. Mas você não chegou a ser eleita, né, Rita? Não, graças a Deus, não. Ah. Porque ou eu estaria morta, ou então, não sei. Ô, Rita, o Pelé tem muito daquilo de falar que o Pelé é um, o Edson Arantes do Nascimento é outro. Como que é teu nome original? Rita de Cássia Coutinho. Rola isso? Tem a Rita Cadillac é uma pessoa, a Rita de Cássia Coutinho é outra? Sim, claro. Ah, mas acho que você ficou tão marcado que acho que você nem... Se o cara te chama de Rita... É que é Rita, Rita, né? É Rita, Rita. É, mas se fosse um outro homem, talvez você nem olharia, né, Rita? Porque ficou tão conhecido o pessoal de... Ah, Rita Cadillac, Rita Cadillac. É, eu passo na rua e as pessoas... Ah, Rita Cadillac. É, Rita Cadillac, tudo bem. Não tem problema. De boa. É, até as pessoas imaginam que o Cadillac faz parte do nome. Mas não faz... No meu nome, não faz. Entendi. Entendeu? Nem boto no Cadillac no nome. Nem botei. Também não posso, né? Olha só, gente. Mas não é meu a marca, porra. Só no Brasil que é, mas é tudo verdade. Bem. Vamos pro ouvinte, ouvinte. É, a marca Cadillac não é. Sei, né? Não é minha, mas eu posso, eu sou a que posso usar o Cadillac no meu. Aqui no Brasil sou eu. Mas ó, indiretamente, Domênico Gato, ela divulgou muito a marca, o nome Cadillac. Ah, caramba. Pois é, né? Podia mandar um Cadillac pra mim, né? Não, é a estratégia de marketing. Também, né? É marca. Verdade. Né? Fazer é verdade. Verdade. A Rita Cadillac andando de carro. É, andando de Cadillac. Cadillac, né? Pois é, podiam mandar, né? Uma pra Cadillac pra mim, verdade. Que eu não ia ficar zagado, Rita, juro. Ô, Rita, às vezes tem pessoas que fizeram muito sucesso, né? E passa o tempo, né? Apesar que você ainda é. Você é uma pessoa que tem evidência. Quando a gente anuncia aqui ontem, nós falamos. Não, eu trabalho, graças a Deus. Não, e outra, nós falamos ontem, a Rita Cadillac vem aí. Pô, você sabe disso. Gera. Sempre assunto, gera repercussão, gera polêmica, gera audiência. Não só pelo personagem Rita Cadillac, porque você é sincero, você fala, você não tá nem aí, é muito legal. Mas às vezes rola alguma, não é mágoa, mas alguma... Você fica remoendo o passado, essas coisas. Uma vez eu vi uma matéria do Vanderlei Cardoso. Pô, bicho, tava numa deprê. Não. Isso rola, você é bem resolvida, a vida que segue, então aí na... Não, eu sou muito resolvida, mas eu sou resolvida não de hoje. Sempre fui. Eu, quando entrei nessa vida, eu sempre falei assim, hoje eu sou conhecida, pode ser que amanhã eu deixe de ser. Ué, legal, ótimo, vou poder viver à vontade, sem ter problema de... Eu sempre brinco dizendo assim, ah, eu queria tanto sentar, tomar uma cachaça, sentar na beira da guia assim... E falar, pô, tô bêbada, tô triste. E você nunca pôde fazer isso. Deu pra entender? Mas eu brinco sempre dizendo isso. Porque é aquele negócio, antigamente, até que agora já dá pra fazer. Mas mesmo assim, na Copa do Mundo eu tomei umas caipirinhas aí. Falei que ia tirar a roupa. Tirei uma blusa lá quando fez gol lá o Brasil. Aí acabou, pronto. Já foi, praga disso, praga daquilo, isso e aquilo, mas tudo bem. Eu sou louca, eu faço tudo que eu quero. Tá certo você. Tem mulher que por causa de ciúme, inveja, já te ofendeu, já te xingou na rua? Rolou isso ou não? Não, isso não. Eu já tive problemas, assim, das pessoas... eu mudei para São Paulo, eu sou carioca. Quando eu mudei para São Paulo... Você nasceu no Rio, né? É, sou carioquíssima. Médio. Agora já sou paulista. É paulista, não é paulista. É, né? Não, agora é paulista. Paulista. É, mas quando eu mudei para São Paulo, eu tive problemas assim no prédio das mulheres casadas. Eu não queria que o marido subisse no elevador junto. Ah, é? Coisas. É, caramba, mesmo. Hein? Mas depois, quando viram que a minha vida não era aquele negócio de... Que a minha casa... Né? Porque a primeira coisa que imagino é quando a Rita Cadillac ia... Agora já não é tanto, eu acho, mas antigamente o pessoal achava assim, Rita Cadillac vem, pronto, já vai ser festa todo dia, bagunça todo dia, 20 homens por dia, subindo as escadas, elevador, essas coisas todas, e nunca foi isso. Ó, Naim, grande você amigo tem, meu. Até, é isso que eu te ia perguntar, você tem amizade com esse pessoal? Ou, Rita? Tenho, claro que eu Naim tenho. Naim é teu amigo? Naim, o Dudu França. Olha, essa turma toda. O pessoal esqueci o nome. Ovelha. Ovelha brinco, sacaneia até o dia de hoje. A mulher dele sabe disso e tudo. Eu toda hora que eu encontro o Ovelha, eu falo assim, vamos pro motel? Ele começa a ficar vermelho, vermelho, vermelho, vermelho. Sento no colo dele, eu brinco. É, mas é o que eu falo, amizade. Quando você tem amizade com a pessoa, você brinca, as pessoas sabem que é uma amizade, que não passou daquele. Não tá levando pro lado da sacanagem. Quando é o lado da sacanagem, já dá pra demonstrar logo aquele lado da sacanagem. Que homem você gostaria de ter saído na vida e não saiu? Tem algum? Ah, olha, esse meu. Tem. Quem? Mas já não sou mais, não. Mas quem era? Eu já mudei. Mas quem era? Era o Luxemburgo. Luxemburgo? Você queria ser a secretária, sei lá, a manicure. Luxemburgo? Foi. Na década de 40? Mas já mudei. Por quê? Ah, já, é. Né? E o Pelé? Foi antes daquele negócio da meia lá, sabe? Do meia. O Pelé. Aquela meia lá. E você mudou pra quem? Quem não vou falar. Não, ah, você falou não. Que não. Você acabou de falar. Mas, apesar que não tem nada a ver. Então, você assim. O você Cerveró. Dizer. Não. Cerveró. Aí você tá acabando comigo. É porque é exótico. Você aquela quer beleza acabar exótica. Comigo. Não, com todo respeito, ó. Mas é um cara dele. Que eu acho um tesão de homem. É. Seria um homem assim. Que eu. Né? Mas não tenho nada, já vou avisando. Não quero, não tenho. Respeito, se eu encontrar amanhã, eu vou com o maior respeito. Bolão, vamos fazer um bolão. Adivinha. Peraí, qual, só fala qual a profissão dele. Não, ó, eu chuto William Bonner. Não, é técnico de futebol. Técnico de futebol? Tite. Acertou? Acertou, é o Tite. Acertei o Tite? Ah, acertou. É o Tite! Por quê? É porque eu acho bonito, eu acho ele uma pessoa assim, atraente, uma pessoa. Que... Jogabilidade. Ah, eu não sei, mas eu gosto. Imagina, eu gosto, eu acho que é isso. Você chega até a torcer pro Corinthians de vez em quando por causa dele ou não? Só por causa dele. Ai, sensacional. E o Pelé? O Pelé já teve algum enrosco, Rita? Antes de eu ser Rita Cadillac, lá fora. Ele antes? Jogava no. É, ele jogava. Eu era só a Rita. Ah. Eu era só bailarina lá fora, né? Então não era Rita Cadillac. Então ele jogava no Cosmos. Ah, no Cosmos. É. Quer dizer, você teve uma oferta com ele em Nova York. Chique! Não, em Porto Rico. Ele tava, passou uma semana lá. Chique! Rita Cadillac é chique! É verdade. Chique, de vez em quando. Ah, já fui parar no Curitiba, porra. O quê? Não, no Coxa. O Carlão. Você vê como é que é? Ai, sensacional. Olha, nós estamos recebendo a Rita Cadillac hoje, senhoras e senhores. Ela vai poder ficar até às 7, é isso, Benjamin? Acho que é, porque eu vou pro Rio. Vai ter que ir pro Rio, ficar mais. Vou, porque amanhã eu tô em Friburgo. Putz, pera aí. Ah, tem pergunta? O que foi? É verdade? Tem um vídeo que eu assisti. Ó, a ovelha. É, a ovelha. A ovelha colocou. Uou, sem você não viverei. Que vídeo que tem aí? Aquilo lá é aquele do carnaval, que você fez um baile de carnaval que era só sacanagem, tava o Kid Bengala, tudo. Ah, sabe? Eu fiz. Isso foi trash, isso foi legal. Mas foi trash, mas eu tirei muito sarro. Aquilo foi um filme, né? Um filme, não é? É, não, eles faziam um baile de carnaval. Como se fosse. É, como se fosse um filme. É. É, mas eles faziam mesmo, ele vendia até ingresso. É mesmo? É mesmo? Era muito aquilo pesado existiu. Aquilo. Aquilo existiu, menino. Eu pensei que aquilo era filho. Aí pegaram eu pra entrevistar durante o baile de carnaval, imagina. Vi. É, eu vi. Oi, vem cá, e aí, tá bom aí? Não é quando você pega o microfone e fala pro Kid Bengala, né? Ai, sensacional. Eu tinha que tirar sarro, pô. Tanto que eu só fiz uma só. É engraçado aquilo ali. Eu tinha umas quatro vezes. Muito bom. Que foi, mano? Muito gozado. É o nosso amigo Rogério Assis aqui. Eita. Rogério Assis, narrador? Sim. É mesmo? Tá ouvindo? Um abraço pro Rogério. Narrador de futebol da Rádio Bandeirantes, lá de Americana. Ó, tem uma pessoa que é apaixonada por você, mas eu não vou falar no ar, porque a pessoa é casada. Vou te falar fora, mas tá no futebol. Tá no futebol? Tá no futebol? Tá no futebol. Opa! Não. Opa! Eu sei dessa história, não. Fale. Casado não. Não, falo no ar, eu não falo no ar pra não comprometer. Não, entendi, não pode. Não muda o assunto, não. Não pode. Não. Mas olha, eu vou promover o dia de princesa pra Rita Cadillac. Não, pode ser depois. Não. Depois pode. Não. Pode. Não, eu não vou dar em cima, não se preocupa, não. Eu não falei que você vai dar em cima. Eu sei quem é essa história. Não fala. Sim que é bom, Benjamin. É, não é bom porque não é você. O vocês quê? Querem? Vou apanhar? Não, vai nada. Você não. Ele vai. Vai na minha, Rita. Vou na tua? Vai na minha. Deixa quieto. Só um minuto, vocês querem o cone do silêncio? Não, não. Não. Eu ponho o cone do silêncio não, e a gente fala. Não, segue. Não. Vai na minha. Sem cone do silêncio? Sem cone do silêncio. Sem cone do silêncio. Bom, Vamos fazer assim. Porra, polêmico. É polêmico, é, Bá? Eu não sei quem que é. Polêmico no dos outros é refresco. Eu não sei quem é. Mas olha, é o bom. Único polêmico é de Nunes. Jogo assim que não... é o Paulo Nunes, então. Paulo Nunes o quê? É fofoqueiro, então. É meu amigão, esse é parceiro. É teu amigão, é fofoqueiro. Fofoqueiro, você tá com ele na fazenda, não tá? Tava, é fofoqueiro. Ah, é gente boa, é parceiro. Gente boa, o cão. Ué, mas ela conviveu mais com ele do que com você. Mas é um jogo, né? Não, é jogo, mas eu sou honesta. Eu jogo, mas eu não vou te fuder. Aliás, não tem problema, Rita, pode falar. Você entrou na fazenda e você chegou a ganhar uma grana lá ou não ganhou ganhei nada? Ganhei também, não. Não ganhou nada? Não, não teve mais chance. Eu sou... Porra, meu, você que é entidade filantrópica, meu. Meu amor, eu te mostrei. O cara perdeu tudo e não me deu nenhuma moedinha, porra. Vou te falar. O cara ganhou 2 milhões na loteria, não me deu nada. Quem foi que ganhou na tua edição lá? Bárbara Evans. Ah. Já deu uma guinada, hein? Vou dizer um negócio. A Bárbara Evans, mas ela foi uma tatuagem feia no braço, hein? É. Lembra? É. Nossa, tinha que raspar com um caco de telha aquilo lá. Eu vou dizer um negócio pra você. Se eu tivesse sido o seu manager, você tava hoje lá em Porto Rico. Mas ainda pode ser. Morando tava agora. Tava lá? Ô? Oh? Tava lá? Você faz tudo de graça, pô. Eu sou boazinha, eu tô te falando que eu sou amiga. Ah, eu também sou, mas... Amiga, eu sou amiga, eu sou a maior tonta do planeta. Você nunca teve alguém pra cuidar dos seus negócios, pra empresariar? Mas eu sou amiga, você vai fazer uma camiseta, um negócio de camiseta, pronto. Vai lançar uma marca de camiseta. Ô, Rita, não sei o que lá. Não, tá, vai falar com o empresário tá, não sei o que lá. Aí você fala, pô, Rita, eu fui lá no empresário, pô, mas... Nossa amizade. Ai, ó, não cobra nada não. É meu amigo de muitos anos. Que bom. Vamos ajudar. Que legal. Que legal ser uma boa samaritana. É. Ué. Eu já comprei minha casa, meu terreno, já tá pago com piscina, sauna, tudo. Mas tudo lá em cima. Então quando eu for, já tá tudo pago. Pronto. Ô, não, pera aí. Ó, e também não vem chorar no dia que eu for não, hein. Dizer que a galera é boazinha. Se você não gostar de mim... Fala logo, galera, é isso e aquilo. Vem não. Fala nisso. E vou ser enterrada de bruxo. É isso que eu ia perguntar. É. Ah, é verdade tem esse papo história? Aí. É verdade. Mas como é que eu penso? Mas alguém já foi enterrado. Pelo menos alguém vai lá chorar. Mas já existe algum esporte disso. De cara não vai reconhecer, mas de costa vai. Você acha que você teve a bunda mais perfeita do país foi a sua? Não. De foi da Gretchen. Era? Já teve bunda muito mais bonita. A Gretchen era melhor ou não? Não. Não, também? Não. Eu acho que teve bundas muito bonitas no Brasil. Graças a Deus, nós temos bundas muito bonitas. Não, hoje sim, mas tô falando naquela época. Nós temos bundas e bundas bunda mole, natural. Gente. Naquela época era natural. Natural. Hoje em dia você pode botar. Hoje é complicado. Né? Você também tem aquele lance de... É verdade que põe no seguro? Tava no seguro? Botei. Mas como é que funciona? O que que tá no seguro? A bunda? Aí saí do seguro e me queimaram a bunda com cigarro. Você tá brincando. Serve. Mas de sacanagem, de propósito? No show, o cara foi com o cigarro lá. Mas é, naqueles shows lá da cadeia. Qualquer lugar todo. Na cadeia foi o lugar mais seguro que eu fiz na minha vida. É mesmo? Você fazia show direto, né? No Carandiru? Ou em outros também? Você fez todos. Em Serra Pelada também, não fez? Fiz. Mas era a primeira mulher a entrar em Serra Pelada. Era o meu. Ó, pra você ver, quer ver? Ah. No meu documentário, Rita Cadillac, A Lady do Povo, teve que uma cena dessa lá de Serra Pelada, que tava a BBC de Londres fazendo, na época, um documentário lá, filmando. E eles filmaram o meu show. Aí, quando foi pro meu documentário, eu tive que pagar pra BBC de Londres a minha imagem. Você tá de brincadeira. Corrida Cadillac, mas e na Serra Pelada? Legal. Legal, show. Na Serra Pelada, você saiu com os diamantes lá ou não? Não, você não pode sair com ouro. Não, mas ninguém deu nada. Você não podia sair com ouro de lá. Eles te revistam? Pepita, você não podia sair de lá. Caramba. Então é aquele negócio. Mas lá te respeitaram também lá? Não, sim. Foi igual no Carandiru? Igual, né? Nunca aconteceu. Tá. E foi o lugar mais tranquilo que você fez show, foi no Carandiru? É. E os caras piravam, né? Os caras ficavam loucos, né? Não, mas eles respeitavam, sempre me respeitavam. Então, o momento do seu show, que eu não esqueço, épico, quando a gente tava lá, naquele comício, que você fazia... Beijinho no bumbum, clássico, né? Clássico. Isso aí não tem nada igual, isso é uma coisa impressionante e tal. Mas era quando você fazia um cover da Rita Lee... Uhum. Que era Lança Perfume, se eu não me engano. Ou... É a música da Lança. É porque eu gravei. Viu minha memória? É, pois eu gravei várias músicas da Rita. Que foi a Rita que autorizou pra me gravar. Então, você vê como eu tenho memória. Que eu lembro que ela lança perfume, uma versão um pouco mais sexy e tal. E aí você vinha com um vestidinho mais transparente, uma calcinha mais pá. Aí você virava de costas pro público e jogava um negócio, na hora que você abaixava, velho, a galera urrava. Aí aparecia o Star 97, os caras, lembra? Sai daí! Rita! Rita! Lembra disso? É verdade, nossa, jogavam tomates na gente. Quase fomos enxotados ali, estalou. Nossa, minha nossa senhora, tá de brincadeira. Meu Deus do céu. Pô, Rita Cadillac é demais. Sensacional. Mano. Olha, estamos recebendo a Rita Cadillac hoje. Pode fazer sua pergunta. Não, eu tô errado. Aqui, você tá no tapete. É o ícone, velho. É piada mesmo. É que a Rita, ela é muito gente boa e não vai falar. Mas gente boa. É um ícone da história da televisão. Você tá de brincadeira? Não, isso aí não. Ah, com certeza. Estádio 97, olha, pode mandar tua pergunta aí. Eu vou fazer as perguntas aqui. Nossa, estaríamos milionários, eu e ela. Se eu tivesse sido o manager dela. Estaríamos agora em Geneve. Manda como é que estavam as aplicações. Manda tua pergunta, estádio97@97fm.com.br. Vou colocar o ouvinte para poder também fazer a pergunta. Às vezes o ouvinte tem algumas perguntas boas aqui, tá bom? Em nome aqui, deixa eu ver. Ah, de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Também em nome de GM, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Em nome também de Esser, construindo com valor. E o Benjamin vai falar aqui de BB Financeira, Beijinha. Olha só, amigão, o crédito que faltava para você realizar seus planos está na BB Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado, o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não. Você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3.003-7888, 3.003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigão, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, BV! Estádio 97. Aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente batem no seu carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles vão liberar o conserto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI do seu celular, é claro, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede para fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão seus amigos vão duvidar e muito dessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Aquela nuvem que passa. Giliard. Esse é parceiro, hein? Opa! Giliard é uma das grandes almas que eu conheço na vida. É. Esse é puro. Seu amigo, Rita? Meu amigo. Meu, pô, Giliard é demais. Gente boa, né? Não, a mulher dele é uma gracinha. Sabe que é a filha dele? A Silvinha virou médica. É, a Silvinha. Ah, e o filho dele também, gente boa pra caramba. Gente boa pra caramba, né? Parceiro. Gente fina. Pô. Tem pergunta aqui do ouvinte? Tem várias, hein? É, o Douglas Pereira Soares mandou aqui. Boa noite, Domênico. Boa noite, amigos. Bah. Pergunte aí pra Rita como é que ela vê essas mulheres funkeiras que não cantam nada, mas usam o corpo como uma forma de divulgação do trabalho diferente das chacretes. Ah, não sei, né? Eu só acho que é muito pesado, mas de boa. Legal. É a praia, é a onda, é agora, né? A moda, mas eu não acho legal. O Eduardo Arsani pergunta pra você no Twitter aqui. Pergunta pra Rita o que ela acha da crítica feminista sobre o papel dela na TV sobre a venda da imagem da mulher. A crítica em cima de mim? É. Em cima de mim. Sobre o papel dela na TV sobre a venda da imagem da mulher. Meu amor, eu vendo a minha imagem, sempre vendi, graças a Deus nunca tive problema nenhum e continuo vendendo. E tô pouco me lixando para quem critica ou quem deixa de criticar. É isso aí. Ninguém paga minhas contas, né? É isso aí. Quem paga minhas contas sou eu, meu amor. Por isso que eu falo, eu não critico as meninas, eu não acho bonito. Tudo bem, eu não achar bonito é uma coisa, como também tem pessoas que não acham bonito o que eu faço. Ótimo, lindo, belo, maravilhoso, mas respeito. É, vamos pôr o ouvinte no telefone também para poder fazer as perguntas? Aliás, você pode fazer sua reserva do resort, é a semana que vem já, hein? Tá chegando, hein? Ó, na sexta-feira que vem a esse horário, já estamos fazendo o programa ao vivo lá do resort, tá bom? Que resort? É, vai ter o resort aí do Estádio 97, já tá na oitava edição, Rita. Vai ser lá em Atibaia, vai ser legal pra caramba, final de semana completo. Pode levar a tia que a tia aceita. E aí, Benjamin, vamos levar a Rita? Leva a tia, é aniversário da tia, na outra semana. Na segunda-feira. Na outra semana já é aniversário. Na próxima segunda tem o nível. Então, hoje, a gente... Eu até pensei, falei pro senhor, vai te levar hoje. O Mota, que é outro integrante, nós não quis vir fazer o programa porque você veio. Ele não quis, porque eu. Ele não curte muito, viu? Não curte. Ah, ele não curte? Mas eu sou amiga. Eu sou amiga delas. Os dois que nós temos que não curte. Não quiseram vir. O RG, e o Mota. O Vieira só veio ontem pra não vir hoje. Tudo biba. E as biba não quiseram por minha casa. Eu sou amiga de biba. Não quiseram vir. Minha casa é embaixada, bem. Ah, tá vendo? Embaixada? É cheio de biba. O dia inteiro? O dia inteiro. Só eu peguei na minha casa. Ô, Ritinha. Olha como é que eu sou ruim. Ô, Ritinha. Tem a pergunta do Marcelo aqui. Marcelo Matos. Mandou, Domênio, por favor, pergunta pra Rita. O que ela acha da Cleo Cadillac? É minha filhada, legal. É uma atriz que usa o mesmo nome da Rita. Ela é minha filhada, eu deixei ela usar o nome. É? Bom. Ela é atriz. Pronto. O Luiz Moraes... Outra pessoa não pode usar, né? O nome? Não, é só se eu deixar. Só se e ela deixar, vai né? deixar, porque isso. Ela é legal. Ela é minha filha, sou boazinha, tá vendo? É, pode usar, dane-se. Se bobear, deve ter Rita Cadillac aí que ela libera pra usar. É verdade. Tem o Luiz Moraes, que é o português, o português faz aqui com a gente de vez em quando... ele pergunta pra você, é verdade que o Chacrinha morria de ciúmes das dançarinas com os convidados? É o que eu falei. Ele cuidava da gente como filha. Entendeu? Então era aquele negócio, não podia chegar perto, podia falar, nem nada. O hotel ficava todo mundo nos últimos quartos e ele no primeiro. Esse cara era teu amigo? Quem? Esse aqui, ó. Eu não sou cachorro. Valdir Soriano. Era teu amigo? Eu também, ué. Esse já foi. Grande Valdir. Era tudo combinado no programa do Chacrinha? Não. Não mesmo? Ele não tinha roteiro. Você vê como é que não era combinado? Uma vez ele chamou tinha um roteiro, mas ele não ia pelo roteiro. Aí ele chamou Tim Maia no início. O Tim Maia era pro final. E onde estava o Tim Maia? Se arrumando. Tim Maia era dose, né? Tim Maia não era. É. O Chacrinha era doido, menino. O pessoal entrava pra cantar, aí ele ficava falando. Aí uma vez o Tim Maia ficou tão pé da vida porque o Chacrinha começou a buzinar ele e puxar ele pra cima e pra baixo. O Chacrinha tinha mania de pegar pelo braço e levar você pelo palco inteiro, né? E o pessoal acho que tinha medo dele jogar você lá embaixo, entendeu? O Chacrinha era maluco. Ah, mas vou te falar, aquelas buzinadas dele era chato, paca. Pô. Ah, não era nada. Ah, os caras cantando. Legal, foi divertido. Quem quer abacaxi? Tá louco. Imagina hoje. Bacalhau. Hoje ele. Bacalhau. Pô, legal. Bacalhau. Imagina. Ele não dá ele chegar e falar. Ele chegar e falar assim: a mandioca da Maria Bethânia. Hoje. Você tem razão. Hoje não dá. Hoje não dá. Mas eu acho que dava. Hoje eu politicamente com tudo ele correto. Com ele era correto. Mas não era ao vivo, né? Era ao vivo mesmo? Tudo e ao mesmo vivo. Quando era gravado, época de Natal, essas coisas. Era aquele gravado ao ele vivo. Ele gravado ao vivo. Gravava ao vivo, é. Não parava certinho. Ritinha, o Silvio Santos nunca quis te levar? Pra onde? Pra SBT? Pra programa dele. Não, ué. Não? Já fiz o programa dele. Mas fez? Já. Mas você fez participando. Qual é a música? Vai. Mas não dançando, né? Não, dançando não. Você foi lá no Qual é a Música, Rita? Fiz. Você foi bem, ganhou? Ganhei. Não, qual é a música não. Não ganhei. Qual é a música não ganhei, não. Mas não aquele ganhou. De perguntinha agora. Qual que é a pergunta? Agora sou boa. O novo agora, né? Eu sou boa, de pergunta eu sou boa. Respondo bem. Eu pareço burra, mas eu leio pra caramba. Não, você não parece burra. Não, mas eu digo, eu só pareço burra, mas eu leio pra caramba, né? Você fez, você chegou a fazer faculdade, você estudou? Não, normal? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Minha faculdade é da vida, bem. Melhor impossível. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Por isso que eu sou burra. Não é burra. O fato de uma pessoa não fazer faculdade não significa que ela seja burra. Não, burro de outro. Tem muito outro cara modo. Que faz faculdade que é burro. É, não, é burro de outro jeito. Eu sou boazinha. Pronto. Tá muito sisudo. Ah, quem mandou aqui? Wesley da Silva. Opa. Ele mandou aqui. Boa noite, Domênico. Pergunte a Rita se caso aparecesse a oportunidade de fazer um programa infantil, se ela toparia. Ué, por que não? Ué. Você sabe que eu tenho criança que é fã meu? Tem criança? Toda... É? Tem! É eu mesmo? Tô falando ainda mais agora que eu falo que eu sou titia, essas coisas todas, né? Olá. Esse aqui também é teu amigo. Teu amigo, não, você é vovó. Não, meu domingo, alegre vai ser. Angelo Máximo. Pois é, tendo. Tá aí com você. Esse é mil. Yeah. Família linda. Gente boa, né? Dia gente feliz. Boníssima. Ele também rasgaria tudo. Ele tem lá do lado do Chamorumbi. É, tem, eu sei. Tá certo. Vamos pro telefone? Ninguém bora. Nesse país é mais fã de Ângelo Máximo que eu. Ângelo Máximo? 3214-7097. Eu chamo ele de tio, sabia? Porque ele tem ele tem um sobrinho que era jogador. Agora. Você sabe disso. Ha, ha, ha, hoje é meu dia. E o quê? Eu vou ter o seu amor. E o quê, Dudu? Pra quê? Para ser fã mesmo, feliz ao seu lado. Ó, paradinha. Agora. Que dia feliz. Você vê que os meus pais são tudo doidos. Você vê que o João Gordo é doido, né? Ô, João Gordo. João Gordo adora a Rita. Nossa, todo mundo. Quem não gosta da Rita? A mulher dele. A Vivi. Peraí, quem que não gosta da Rita? É verdade, não tem quem não gosta. Mas o legal é isso. É porque todo mundo fala assim, a Rita é meio maluca, né? Mas mal sabem como eu sou diferente. Ah, as pessoas demais, que tá acabam louco. Conhecendo, então vê que não sou aquela... Tá vendo? O Mano falou um monte. Mano, é, o Mano falou um monte. A Rita é isso, a Rita é aquilo. Aí, viu que não é, bobão? E vou falar bem de você, pode deixar, maninho. É nóis, Rita. Olha só. Mas não acredita no Benjamin, não. O Benjamin é um canalha. É verdade. Estádio 97, aqui na Energia 97, em nome aqui de GM. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Em nome de HDI Seguros e Animate Pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Aí você, hein? O que você tá achando aí da semana, hein? Olha, a minha tá ótima, ou melhor, tá irresistível, com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Ó, não é brincadeira não, hein? 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir, como eu também, viu? E é muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é mozzarella. Quem que não gosta de mozzarella, hein, mano? Meu Deus do céu. Essa é top. Sensacional, e ó... É só ficar atento aí e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/sp, tá bom? Que tal aproveitar agora mesmo, hein? Acesse o site e descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E pra fechar, vou repetir mais uma vez pra você, hein? Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Vamos lá pro ouvinte. 3284-7097. Ouvintes querendo fazer pergunta pra Rita Cadillac. Vamos lá, já tem ouvinte aqui, ó. Hasta la vista, baby. Tá limpo. Alô? Alô? Olá. Opa, quem fala? Guilherme. Ô Guilherme, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom, Guilherme do que é o nome completo? Guilherme Parreira. Parreira? Opa. Ó. Hoje só técnicos aqui no programa. E aí, Guilherme, quantos anos, cara? 34. 3.4, né? E o bairro que você mora? Eu moro no Tremembé. Tremembé. Tremembé é nóis, Zona Norte, querido. É isso aí. Ó, hoje nós estamos recebendo a Rita Cadillac, hein, cara? Eu vi, tá escutando. Hã? Oi, meu amor. Tudo bem, Rita? Tudo, bebê. Tudo bom. Nossa, mal falsa, né? Com a gente, você falsa. Ah, porque com a gente aqui... Ela foi meio... É. Vê, agora eu ligo o caixa. Oi, amor. Pois é. Pegada aqui é outra, né, Benja? Ah, então tá. Então, DJ, não, faz o seguinte. Põe uma trilha romântica. Romântica? E pronto, já que a pegada é outra, deixa ele aí conversando com a gente. Peraí. Não, vai. Fala, meu amor. Vai. Vem. Ele é. Vai, meu, desenvolve! Sexta-feira, noite, chuva. Podia adiar essa viagem, né? Eu tô indo viajar, meu amor. Tô indo pra Nova Friburgo. Não se vá! Eu vou ganhar o meu dinheiro! Mas, ô Parreira, manda. Pra que você possa fazer a Rita Cadillac desistir da viagem dela, você precisa oferecer alguma coisa em troca e de preferência melhor. Pra onde você levaria a Rita Cadillac? Vamos ver. Não. Não, é putz que são vários lugares. Ah, vamos ver mas se você é bom. Convence ela, vamos ver, vai lá. Mas você vai ficar ou vai só adiar por um tempo a viagem? Como é que é? Se eu convencer, você fica em São Paulo ou só adia a viagem? Não, aí eu adio, né, bem? Você vai embora às 7, né? É. Como é que você sabe que eu tô indo embora às 7? Eu falei, você falou. Ah, é, tá certo. Ele falou, é. Vai, vai, desenvolve. Vamos lá. Meu amor. Fica, eu tô indo daqui a pouco lá pra... Aí pra perto da Paulista, a gente pode comer alguma coisa, conversar. É motorista do Uber? Não, não, não. Também não tem problema. É um compromisso que eu tenho aí perto mesmo. É. Mas e aí, desenrola, mano? Fala. Então, você só vai me levar pra jantar? Não, a gente vai jantar e nós vamos conversar, conhecer mais o trabalho. Trabalho. Nossa, que a Rita Cadillac é sexta-feira. Eu acho que eu vou pra Tá bom. É, moio. Não, eu tô brincando, minha paixão, mas olha, meu amor, é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir meu... Você tá pertinho, Rita. Tem show lá? Tem show. Amanhã é uma festa, mas eu tenho que ir hoje, porque amanhã eu já tenho que estar lá de manhã. Tá certíssima. É, tem que trabalhar, bem. Exato. O Brasil precisa trabalhar, bem. Precisa mesmo. Tem uns aí que não precisam. Ah, eu preciso. Eu também. Ninguém ainda pagou minhas contas. Eu também preciso. Mas eu vou mandar pra você, tá bom? As minhas contas. Pode mandar os carteiros. Ou você acha que tem homem que... Às vezes pipocou pra você? Ah, com medo? É. Já. Tanto tenho certeza. Tanto de chegar... De dizer que é muito... Pai, é muita hora... areia pro meu caminhãozinho? É. Já chegou. E teve alguém que já na hora H também não... Pá, falhou? Já, claro. Todo mundo falha uma vez na vida. Será que vai chegar meu dia? Tem, não falhou, vai tomar banho. Ah, para. Já falhou. Ó, Benjamin, você tem uma cara de brocha, velho. Você tem uma cara de... Não, mas alguém falhar pode falar, olha... Você pode falhar porque você está muito entusiasmado. Ou muito nervoso. Você está tão assim. Estressado. Você estava com aquele negócio... Não, mas você... Nego, você hoje em dia não pode, mas... Vamos dizer, na época de solteiro, você, quando tinha aquela pessoa na tua cabeça, se você fosse sair com aquela pessoa, estava na tua cabeça martelando anos e anos e anos e anos, tu ia broxar na primeira. No primeiro abraço tu ia brochar, não pensa não que tu ia. É que o Benjamin não criava essa expectativa aí, não pegava ninguém. James a que Brown, aparecia era lucro. James Brown fez uma música baseada em mim. Sex Machine. Aonde? Para, Benjamin. Tô brincando. Ô, amigo, você torce pra quem? Pô, Corinthians. Ah, Coringão, mano. Olha, Coringão. Agora amanhã, quero... boa sorte. Você viu a Rita Cadillac e falou que o Tite é o cara. Eu vi. Minha mãe acha ele bonitão também. Quem acha? Minha mãe acha o Tite bonitão também. Tá vendo? Todo mundo acha ele bonitão. Olha, juro que eu não... Eu acho ele maior tesão de homem. Ô, mano. E maior respeito por ele com a esposa dele e com a família dele. Bato palma. Ô, mano. Abaixo a cabeça. Ó, de boa. O Tite tá com moral, hein? Tá com toda. Fala, parceiro. É, eu quero ir no estádio com a torcida. Estádio, eu quero ir no jogo com estádio da torcida 97. Ó, eu quero ir na torcida. Vamos lá. Eu quero ir na torcida. Qual que é o nome do programa? Estádio 97. Boa, mano. Ganhou sua vaga aí. É o seguinte, valeu. Ó. Você vai ter. Viu, Guilherme? Você pode tem que falar. 5:30 de amanhã, lá no. Em frente ao Hotel Pestana, que fica na rua Tutóia 77. É esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Perfeito. Ele vai sair entrar, de lá. Entra no hall do hotel lá, tá? Hall do hotel, né? Já entra no hall do hotel e fica ali esperando, tá bom? Como que chama o hotel mesmo? Desculpa. Hotel Pestana. O Bar vai estar bêbado ali, deitado no saguão. Você vai ver o bar. Você vai estar lá, né, Bar? É o Bar. Você vai encontrar o Bar lá, tá bom? Fechou. Tá bom. Ô, amigão. Manda. É, o Tite, ele tá com a expectativa de talvez de poupar alguns jogadores para amanhã. E possivelmente isso acontecerá. Você concorda com o Tite? Na realidade, não. Na realidade, não, porque o Corinthians só tá disputando brasileiro. Então, eu acho que não tem que poupar ninguém. É complicado, cara. O que eu acho, sinceramente, é que o André, em hipótese alguma, não pode fazer o sexto jogo. O André? Não pode. Para que ele possa ser negociado? Exatamente, tem que fazer urgente. Mas é que tá, amigão, o Sport veio aqui, falou que pagaria o que o Corinthians já investiu nele. É, o Corinthians talvez ali pudesse colocar até algum outro jogador aí na troca também. A troca não, ia ceder o André pro Sport de volta, né? Sim. Mas o próprio André rechaçou a ideia, ele falou, não quero, vou continuar aqui no Corinthians. Nada mal pro cara, né, velho? A situação dele tá cômoda, cara. Exatamente, mas eu penso o seguinte, a Libertadores já de 2012, sim, quando a gente ganhou, a gente ganhou sem centroavante fixo. O Tite consegue se virar sem centroavante fixo no time, não é difícil. Então, amigo, mas o Corinthians, naquela Libertadores, o Corinthians ele teve no princípio, pelo menos, o Liedson, não teve? O Liedson não saiu do Corinthians no decorrer da competição? Exatamente, acho que ele entrava durante os jogos. Porque depois quem passou a fazer o centroavante ali foi o Emerson Sheik, né? Exatamente, ele titular, falso nome. O fixo ali era o Sheik e o Jorge Henrique. Sim, terminou assim, Jorge Henrique que fazia, tipo, o elo do meio pro ataque. Sim. Agora aquele 9-9 não tinha, ganhamos 100. Mas, ô amigão, e com relação ao time do Corinthians em si? Você acha que o time do Corinthians ainda precisa de reforços em algumas posições? Precisa. Ou você acha que o time do Corinthians, do jeito que tá bom? Ele tá bom, mas dá pra melhorar. Dá pra melhorar bastante. O Corinthians precisa de um zagueiro. Que mais? O Corinthians precisa de um lateral direito. Você acha que o Fagner não tá dando conta? Não é... Uma hora o cara vai estourar, uma hora o cara vai ser suspenso. Mas eu me refiro aos jogadores titulares aí. Se você analisar a equipe titular do Corinthians... Aonde você acha que o Corinthians pode melhorar? No ataque. Só o ataque? No ataque, mais um meio de qualidade, né? Olha, cara, depois que a gente mudou o esquema ali, o Corinthians passou a jogar naquele 4-2-3-1, e o Corinthians hoje ele tem dois volantes, ele tá jogando com o Christian, ele tá saindo um pouco mais com o Bruno Henrique, fazendo aquela função de segundo. A posição original dele, né? Aquele cara que sai ali municiando o meio-campo ali, criando uma jogada, talvez aparecendo na frente da área. Como um fator surpresa também, o Corinthians melhorou muito, cara. Melhorou bastante mesmo. E até o próprio Guilherme é um cara que hoje ele tá mais solto dentro de campo. Ele não tem mais aquela obrigação de marcar como ele tava jogando, né? O meu chefe, ele é mineiro, eu saco. Ele é cruzeirense doente. E o que ele sempre falou é o que vocês falaram também há um tempo atrás aí. Sim. E ele falou que o Guilherme estava sendo escalado completamente fora de posição. Ele é atacante. Ele não é nem meio atacante, ele é atacante. Então, Mas ele tá se desdobrando e tá fazendo bem a função. Também acho, cara. O Guilherme hoje é um cara que aparece muito mais para os jogos. Ele é um cara que toda hora tá pedindo bola, tá criando jogadas, tá dando lançamento. O Guilherme cresceu muito o futebol dele. Você vai falar, pode ser talvez os adversários que o Corinthians pegou? Pode ser, porque o Corinthians não pegou nenhum adversário teoricamente tão forte assim. Perderia só o Grêmio, por enquanto. Por enquanto, sim, porque o Santos, na última partida, o Santos ele tá desfalcado. Sim. O Santos tá sem três principais jogadores que fazem muita diferença. Sim. O Corinthians pegou Ponte Preta e Sport. Também são adversários que hoje não tem tanta força assim. Mas o Sport, por ser lá, eu acho que nos demos muito bem. Contra o Vitória, esperava pelo menos um empate. Concordo, mas o Corinthians, infelizmente, conseguiu a façanha de perder pro Vitória. Mas, amigão, tá bom. Tá começando a Copa América hoje também, mas o Brasil só joga amanhã à noite, cara. Brasil e Equador. Que expectativa pra esse jogo aí? Provavelmente vai estar dormindo no jogo. Que vergonha. Fala, Rita. Vergonha da seleção? Que vergonha, tô. Você tava assistindo o 7-1, você assistiu? Assisti. Até o fim? Assisti. Eu achava que estavam repetindo. Foi feia a coisa. Eu juro por Deus. Não, mas foi feio. Você acha que ninguém mais tem tesão em torcer pela seleção brasileira? Não, eu tesão pra torcer, eu tenho. Só não dá pra torcer do jeito que tá. Mas, Benja. Oi. Eu vou ser muito sincero. Não torço pra seleção brasileira, eu nunca torci. Mas eu acho assim, pelo pouco que eu vejo do pessoal comentando, do pessoal que é patriota. Entre aspas, óbvio que não é assim, mas eu acho que a CBF, os jogadores, o técnico, eles fazem questão de não ter os torcedores por perto. Eles fazem questão de não ter ninguém torcendo por eles. Entendeu? Tudo que eles podem fazer para fazer com que o pessoal deixe de assistir, essas coisas eles fazem. Bom, é isso aí. Amigão, o teu placar para amanhã, Corinthians Curitiba? 3-1, tá bom. Você quer mandar um abraço para alguém? Cara, manda um abraço pro meu irmão. Acho que ele não tá ouvindo porque ele tá no trânsito ainda. Um abraço pro pessoal do futebol do Sabadão, que a gente joga lá no chute inicial do Corinthians em Piranga. Amanhã estamos lá. Aí sim. Então tá bom. Um abração, irmão. Falou, valeu. Bom futebol pra vocês lá. Ô, Dodô. Valeu. Bom, olha só um minuto. Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Impermeabilizantes Recubriplast, é a máxima proteção para toda a sua casa. Também em nome aqui, TV de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Fala, beijinha. Não, eu queria agradecer que a Rita Cadillac precisa ir embora. Ah, que pena. Uma salva de palmas para Rita Cadillac. Sensacional, Rita Cadillac. Beijo, crianças. Rita, foi muito legal. Ó. Obrigado. Beijo você, meu amigo. Continue vida. Assim com seu alto astral, seu carisma, seu bom humor, viu? Obrigada. Beijo, mano. Beijo. Legal, boa obrigado, viagem, Rita. Valeu, Rita. Beijo. Até a próxima. Valeu. Rita Cadillac hoje nos estúdios aqui da Energia 97. Mais um programa bacana, bem legal, sensacional, que você conferiu aqui na Energia 97. Deixa eu ver aqui o recado. Obrigado, Rita. Obrigado. Sensacional a participação da Rita Cadillac. Aqui em nome, aqui tiver. O Benjamin vai falar aqui, tiver. Fala de extra pra gente aqui, Benjamin, enquanto isso. Vamos lá, vai. Olha, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos e torcer. E segura o coração, hein? Porque tá chegando o fim de semana, minha gente. Dia de jogo. Jogo dos bons. É dia de chamar os amigos pra sua casa, ver seu time dar show de bola na TV e tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo pra rodar do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras, organizar a torcida. E pra isso não pode faltar cerveja. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar Itaipava em casa pra você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, beber só com moderação. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Velhinho. É, tá chegando, minha gente. O Resort do Estádio 97. É a próxima sexta-feira. Chegou. Não tem jeito. É. Chegou, meu amigão. Chegou. De 10 a 12 de junho. Lá em Atibaia, um final de semana completo ao lado da turma do Estádio 97, num dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do estádio gosta. Teremos lá campeonato de futebol society, campeonato de futebol de botão, teremos o bingo do Estádio 97, o futebol no videogame, as Olimpiadas do Estádio 97, os Jogos da Cassineira, o Autorama da Slot K Brasil, a galera do estádio, a gente vai estar já na sexta-feira fazendo o programa ao vivaço por lá. Tem a resenha do Zé, o show de stand-up com Rudy Landucci, muitas atrações no resort do Estádio 97 de 10 a 12 de junho, é a semana que vem, hein? Tá restando poucos apartamentos lá, viu? Ah, pouquíssimos apartamentos para serem vendidos. Então ligue agora lá na Lotus Travel. O pessoal vai fazer sua reserva lá, tá bom? É só ligar 28964665. Procura lá a Paulinha, a Diana, a Jéssica, estão para te atender agora, viu? 28964665, ligue já, é a Lotus Travel, 28964665. Você pode mandar um e-mail também para, de repente, tirar alguma informação, né? Pedir algum detalhe importante que você queira. Manda teu e-mail para viagens@lotustravel.com.br. Eles vão te informar por lá também, tá bom? E olha, o pagamento pode ser em 6 vezes nos cartões de crédito também, tá bom? Então ligue 28964665, com apoio de Acassineira, também de www.edubotões.com.br, de futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Também Slot K Brasil, 3771-4821. É o resort do Estádio 97, na sua 8ª edição. Aí sim. Bom, vamos dizer o seguinte agora, vamos pro Momento Sem Parar? Vamos lá? Momento Sem Parar do Estádio 97, a partir de agora, então, 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, olha o Asdrubal tocando aí. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! É, Luan? Alô? Quem fala? Quem fala é André Ferreira Duran Recoder. Nossa. André Ferreira Duran? Recoder. Recodera. Ô, André, quantos anos, cara? Eu tenho 22. Dois patinhos na lagoa, né? E qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Panambi. Tem uma música do Van Halen. Panambi. Não, não é Panambi. Panambi. É Panamá, ô besta. É Panamá. Panambi, onde mora nosso querido amigo Juliano Guarani de Luca. Ali perto do Morumbi. Que vai ser pai agora em dezembro de novo. Essa música do Van Halen é boa, Panamá. Panamá. Hã? Bacana. E o tem time? Uma versão que eles fizeram aqui, você viu? Não. O Paraná. Paraná. Eu ainda pergunto. Também já passou recibo ainda. Porra, velho, que brincadeira, viu? Benjamin, ó. Vai. E qual que é o time aí, brother? É o único bicampeão mundial brasileiro. É, reconhecido pela FIFA é o Corinthians. É lógico. Ah, reconhecido pela FIFA, velho. Hã? O Santos é na época do papiro, velho. O Santos não tem nem a taça desse mundial. Ele tinha um certificado, velho. O Santos é tri, né? É. Quer não, dizer, o não, é o Santos ele foi lá e tomou uma chacoalhada do Barcelona. É bi. É Santista. Santista, você é louco, reconhecido pela FIFA, velho. Se ele é bi, ele é outro time. É, põe no do Corinthians aí. Ô, amigão. Demorou pra saber, hein? Putz. Diga. Amanhã tem Corinthians e Curitiba jogando na Arena, 8h30 da noite. O time do Corinthians tá bem no Campeonato Brasileiro. Depois de um começo, talvez, duvidoso, o Corinthians empatou em casa com o Grêmio, depois perdeu pro Vitória. O Corinthians agora ele vem aí de 3 vitórias consecutivas. E aí, cara? Expectativa pro Corinthians esse ano? Ah, agora essa próxima vitória aí seria para embalar mesmo, né? Pra gente conseguir continuar nessa sequência de vitórias. E se a gente conseguir realmente embalar isso aí e for pra frente, acho que a possibilidade do Hepta aí se tornar o maior campeão brasileiro é grande, hein? Porque o Corinthians depois ele vai pegar o Palmeiras, certo? No outro domingo, no dia 12. É, e o Corinthians aí depois da inauguração do Chiqueirão Novo, o Corinthians não perdeu lá dentro ainda não, hein, mano? É uma boa possibilidade também, né, pra gente ganhar deles ali e consolidar mesmo essa subida aí, pô, que aí consegue de fato se consolidar nessa liderança, pô. Concordo contigo, mano. É, e com relação ao time do Corinthians, mano, o Corinthians ele sofreu aí no começo do ano um desmanche por causa daquela porcaria daquela China que veio pra cá com um tsunami de dinheiro e levou grandes jogadores do elenco do Corinthians. É, inclusive o Corinthians perdeu jogadores para a Europa também, como foi o caso do nosso querido Wagner Love, do Malcom, enfim. Mas agora a expectativa é que no meio do ano o Corinthians perca pelo menos mais uns 2 jogadores aí. Estão cogitando a possibilidade do Felipe e do Elias. Se o Corinthians tiver, talvez, aí, a condição de vender bem esses 2 jogadores e puder... O único que fala, eu acho que hoje dos 2, quem vai fazer muita falta hoje é o Felipe. Sim, porque o Elias não tá jogando nada. Muito mais do que o Elias, pra mim, não vem jogando absolutamente nada. Eu ia concluir também com relação a isso, Beijo. Porque hoje, o Felipe, hoje, dentro do mercado nacional, não vejo um zagueiro, a não ser os que já estão empregados e custam muito, que pudesse vir pra repor o lugar do Felipe. Agora, com relação ao Elias, né, tá jogando com o nome, né? O Corinthians tem boas opções no meio de campo. Também acho, concordo. É, amigão, se o Corinthians perder esses 2 jogadores... O Corinthians subiu muito de produção também, depois que o Elias acabou saindo, né? Eu acho que isso tem um resultado também, porque a questão do Elias tá jogando nada, né? Desde o começo do ano, se escondendo nas partidas grandes que ele precisava realmente mostrar, né? Que teoricamente foi um dos líderes que permaneceu do time, né? Então, sim. A gente esperava um papel um pouco mais de protagonista do Elias, que acabou não acontecendo, né? É, cara, eu fiquei decepcionado com a postura do Elias, porque depois que saíram jogadores ali mais renomados do time, que estavam ano passado, o Jadson, o Renato Augusto, o Wagner Love, o Ralf, enfim. É, eu entendia que o Elias ele deveria assumir a postura ali, talvez, de líder dentro de campo e puxar o time. Falar, ó, galera, não vamos deixar, talvez, aí, essa janela aí ter, talvez, jogado o Corinthians lá pra baixo, porque o psicológico foi pro saco. No começo do ano, o psicológico do Corinthians tava lá embaixo. O Elias, eu entendia que deveria ser aquela figura pra, talvez, puxar o elenco pra cima. Fala, galera, ó, bola pra frente, vida que segue, vamos montar um time forte e vamos disputar títulos esse ano novamente. O Elias não, cara, o Elias morreu em campo. O Elias se acomodou com uma situação, talvez, ali pelo nome que ele tem perante a torcida e pela história que ele já construiu no Corinthians. O cara deixou de lado, talvez, aí, aquele perfil de ser aquele Elias que a torcida idolatrava, sabe? Eu esperava muito mais do Elias, tanto no Campeonato Paulista, quanto na Libertadores, tanto agora no Campeonato Brasileiro, que ele praticamente não jogou. Mas é um jogador que tá muito apático, velho. E isso eu não admito. Eu acho que um jogador que tem uma, sabe, uma representatividade perante a torcida deveria realmente aí chamar para si essa responsabilidade e conduzir o time. Não foi isso que eu vi no futebol do Elias. Mas tudo bem. Amigon, manda aí seu placar então. Corinthians e Curitiba amanhã. Mano, eu queria falar só uma coisa. Assim, pode falar. Eu tenho costume de ir no jogo assim bastante. Já faz uns 4, 5 anos que sou fiel torcedor. Legal. Tenho a pontuação interessante. Mas como é chato ir no jogo sem a Gaviões, né? A Gaviões faz uma diferença enorme desde que a federação proibiu a entrada deles. Isso tem afetado, não sei se de fato o time dentro de campo, porque a gente tem melhorado, mas a torcida como um todo fica muito chato sem a Gaviões e sem bateria e sem a festa que eles costumam fazer, né? Vou te falar a verdade, irmão. Eu acho que torcida organizada é um negócio que faz a diferença no futebol. É claro que tem o lado ruim da coisa também. Tem uma série de imbecis que ao invés de ir lá pra única e exclusivamente torcer e fazer a festa na arquibancada, eles vão pra matar, roubar e destruir as coisas dos outros. Esse tipo de torcedor eu acho que tem que estar longe dos estádios. Mas a essência, a torcida organizada, eu acho um negócio legal e fundamental pro futebol. Você pega aqui os estádios paulistas, cara. Arquibancada é triste, é uma arquibancada cinzenta. Ontem tivemos um episódio até no jogo do Grêmio ali com o Palmeiras, jogando aqui no Pacaembu. Torcedores acenderam o sinalizador e não houve aquela fumaça para dentro do gramado. Ficou um tempão parado lá. Né? Então, pararam o jogo 4 minutos ali por causa dos sinalizadores que estavam acesos. Verdade. A regra diz que quando acender os sinalizadores na arquibancada, que o árbitro deve interromper a partida. Só que a mesma regra, Sombra, ela acontece na Libertadores. E o árbitro, ele só interrompe a partida se tiver fumaça prejudicando a visibilidade dentro de campo. Senão não tem porquê. Senão você começa a utilizar o bom senso. Sabe por quê, Sombra? Ontem o que aconteceu foi ridículo. Porque numa dessa, o torcedor, ele começa a ter o direito da parada técnica. Ele leva o sinalizador, chega lá, o time tá sendo pressionado, o que ele faz? Opa, meu time tá sendo pressionado, vou acender essa porra aqui e esfriar o jogo. Vou esperar 10 minutos aqui que se dane a partida. O Ben já que tá afundando a coxinha, a torcida coxinha, alvo negra. Você dá o poder pro torcedor parar a partida quando ele bem não quiser. Pode, né? É ridículo, cara. Marigudo, a sua torcida organizada coxinha alvinegra, ela vai levar sinalizadores. O que ela vai levar? Celulares. Porque o celular, apesar que eu estou desenvolvendo um aplicativo que vai pro mercado daqui 4 meses. Como que é? O celular, quando ele vira o sinalizador, ele também solta a fumaça. Solta a fumaça. Sim. Que sensacional essa ideia. Não, mas aí que tá. E quem quiser fazer inscrição na coxinha alvinegra, faz como? Não, mas ô Sombra, é ridículo o que aconteceu ontem. Você ter um intervalo de 4 minutos dentro da partida num sinalizador que tá aceso e não tá gerando uma fumaça pra dentro do gramado, cara. Roubagem. Isso aí é uma pressão. O gramado não teve nada a ver, ô Domênico Gato. O fator campo não influenciou absolutamente nada. Isso aí é pra pressionar. Isso é uma forma de pressionar pra não deixar mais entrar o sinalizador. Mas não tem como não entrar, Benja. O sinalizador, pra quem não conhece, é um pouco maior do que um cigarro, Sombra. E é um pouco mais grosso também. Mas o cara coloca isso dentro do tênis. Domênico leva fácil um sinalizador desse. Domênico leva um chumaço com 10. Isso! Não, mas, entendeu? É um negócio fácil, cara. O estoque do Domênico vai uns 30 desses. Não, mas se o cara puser isso dentro do tênis, Sombra, não tem como a polícia, talvez, ali interceptar todo mundo que tá entrando no arquibancada. Se ele desconfiar de alguém, ele vai falar, tira o tênis você. Tudo bem, vai ter um sinalizador ali, ele apreende. Mas e os outros, sei lá, 4 mil torcedores que entraram junto? Entendeu? É um negócio que não tem como você antes controlar. Antes de sinalizador, você lembra que levava umas latinhas? A fumaça. A fumaça colorida, né? Sim. A fumaça. Não tem esse drama todo aí. Então, mas é que tá. O futebol passou a ser chato, Sombra. Eles estão utilizando... Moderno, tá muito chato. Mas é que tá, amigão. Eles estão utilizando aquele episódio daquele imbecil, o corintiano que matou o garoto na Bolívia. O cara entrou com um sinalizador marítimo. É totalmente diferente. É totalmente diferente do sinalizador que é utilizado no estádio de futebol. Aquilo ali não é um sinalizador de estádio. Aquilo ali, não sei como ele entrou com aquilo, Sombra, porque aquele sinalizador é como se fosse uma pistola mesmo. Exato. A forma de você disparar aquilo é um cano de PVC. Não tem um gatilho nele? Não? Ele tem. Existe aquele que é uma pistola que é utilizado em barcos e navios. E existe esse daí que ele usou, é um rojão gigante. Como se fosse um negócio de acender e apagar a luz embaixo. Tá. Só que não é como se fosse um interruptor desse. É uma lâmina que você coloca pra cima ou pra baixo e dispara aquele foguete. Você conhece bem dessas coisas? Conheço. Você já soltou muitos sinalizadores marítimos? Não, né? Nunca. Mas eu já vi. Eu tenho amigos que têm embarcação e eles já compraram. Que tipo de embarcação seus amigos têm? Botes. Ah, é? lanches. Gente rica! Gente rica! Barcos! Olha aí, é, até aqueles botes 70 infláveis. Pés! 80 pés! Não, não, meus amigos. Gente não tem, muito rica! Meus amigos não têm potencial financeiro pra comprar esse tipo de, não, de embarcação. Mas se eles têm, qualquer barco já tem grana. Não, mas é que tá sobrar. Um bote inflável. Não, mas um bote inflável já é essencial você ter esse tipo de sinalizador. Tem um barco caso legal? Dê algum tipo de problema na tua embarcação. Tem um barco legal? No teu bote, enfim. O Sporting. Sensacional! Você tá inspirado? Acho que a ausência do RG te inspirou. É possível hoje. Isso. RG não veio? Não veio, você não viu? Puta, juro que eu não tinha reparado. É verdade, não veio. Olha, esse beijo é do mal, cara. O RG não veio mesmo? Não veio. Ah, olha o quê? Eu cheguei a pensar que ele tava agachadinho debaixo da mesa, mas não veio mesmo. Com medo da Rita! O André Corintiano, grande abraço pra você, obrigado pela audiência, viu? Valeu, Sombra. Queria mandar um abraço pra todo mundo aí, vocês são bons demais e, mano, tem que defender essa plataforma, essa idealização contra esse futebol moderno que tá ficando muito chato aí. É nóis, mano. Ódio eterno ao futebol moderno. Só responde um negócio pra mim, ô amigo, antes de você desligar. Agora foi interessante. Diga. O que é o futebol moderno pra você? Defina pra mim. É exatamente isso que o mano tava querendo dizer, entendeu? Proibir sinalizador, proibir a festa do torcedor. Isso é o futebol moderno. Exatamente. Mas um estádio... Tirar do povão a possibilidade de entrar nos jogos, entendeu? Eu acho que todo esse contexto acaba propiciando que você tire, por exemplo, do Corinthians, que é o meu time, né, o nosso time, acaba tirando de verdadeiramente do verdadeiro corintiano, né? Então... Agora deixa eu te perguntar, não, acho legal esse papo, não tô criticando, não. Sim. Tá sim, você tá sendo irônico. Juro por Deus que não. Dou minha palavra de honra que não. Eu só quero saber o conceito do futebol moderno. Você é ateu? Eu não sou ateu. E se fosse também, não vejo problema nenhum. Eu respeito todo mundo. Quem é, quem claro. Não é. Mas, ô Benja, acrescentando no que o ouvinte falou, você vai entender. Não é só com relação aos estádios. As arenas novas, eu concordo que é um negócio legal. Mas o que o ouvinte está falando vai muito além disso também. Por exemplo, antigamente você tinha uma série de jogadores ali que tinham amor à camisa. Hoje já não tem mais. Isso faz parte também do futebol moderno. Exatamente. Antigamente você tinha brincadeiras dentro do gramado, com apostas e tudo mais. O futebol, ele não era tão mecanizado e robótico como é hoje. Tá. Hoje, infelizmente, mudou muito. Eu vejo você, mano, às vezes muito tempo aqui comemorando. Pô, o Corinthians fechou um patrocínio de 40 milhões. Eu vejo você comemorando. Pô, você viu o balanço do Corinthians? Pô, você viu a renovação do contrato da Nike, do Corinthians? Comemorar o balanço não dá, pô, só dá negativo. Você viu o novo contrato de televisão do Corinthians? Não, mas eu não comemoro isso, eu só expõe informação. Não. Você comemora. Só expõe informação. Isso é o futebol moderno, porque na década de 80 e 90, quando eu ia em jogo, eu ouvia os programas de futebol de rádio e de televisão, ninguém falava isso, ninguém se comemorava isso. Mas isso faz parte da atualidade, do contexto. Então, por isso que eu pergunto, ah, ódio ao futebol moderno, não. As pessoas têm ressalvas contra algumas coisas. Não contra tudo. Mas antigamente, Benja, por mais que você sente hoje cifras... Que tem coisas que antigamente era mais legal, eu não tenho a menor dúvida nisso. Eu acho que bandeira não tem problema nenhum. Entrada sinalizador time, não faz entrada problema. Entrada de time em campo, quando um entrava antes, o outro entrava depois. Também mas não na boa, ô Benja. Agora, esse negócio que se criou, morte ao futebol moderno, é uma bombagem sem tamanho, gente. Não, mas peraí. Futebol moderno é o mundo. Você não pode pegar um único tópico e falar é isso que é melhor ou aquilo que é melhor. É um conjunto de situações, Benja, que favorecem aí o futebol de antigamente. E citamos algumas aqui, por exemplo, o Sombra citou as bandeiras, eu cito sinalizadores, então, eu cito as faixas, enfim. Tá antigamente, o futebol, a arquibancada, era muito mais festa do que é hoje. Dentro de campo, idem. Com relação ao falar a respeito de futebol, era um negócio muito menos bélico do que é hoje. Agora eu vou te falar, tem muita coisa... Hoje, cara, é muito mimimi pra cá, mimimi pra lá, melindre... Não é futebol, é mimimi em tudo. Agora eu vou te falar, Não, mas o nosso assunto aqui é o futebol. Então, mas quando eu falo que tem um jogador que deu uma entrevista legal, você fala, pô, não pode falar isso? Não, mas... Porque o ser humano mudou e incita a violência. Existe uma linha muito tênue entre o que é brincadeira e o que é falta de respeito. Não tem tênue nenhuma. Eu acho que tem. Na década de 80 e 90, os caras falavam coisa bem pior. Só pra terminar, tem muita coisa hoje que é muito melhor do que tinha antigamente. Muito melhor. Mas nem tudo, né? Como tem ao contrário. Como vice-versa. Poderiam se complementar, né? Sim, mas não vai ser. Porque podia ser esse novo atendimento ao cliente junto com a emoção que existia nas arquibancadas. Pois é. O problema é que nós queremos uma coisa que não dá pra ter. Como mas agora... As pessoas querem não dá pra ter faixa, bandeira, não, instrumento. Isso não sei, mas é que tá. Então, veja, é que você traça o paralelo. Nós estamos entrando... Nós estamos falando de futebol. É que a gente viveu um lance de torcida. Nós estamos falando... Ele futebol. Não. Tá bom. Pergunta pros caras das antigas que é amigo do bar lá dos Gaviões, sem coisa que eu me conhecia ou não. Tô discutindo outra coisa. Nós estamos discutindo torcida organizada ou futebol moderno? Mas é que tá, Benja. Hoje você vai no estádio, o gramado é muito melhor, o estádio é muito melhor para ver jogo. Benja. Hoje, o futebol mudou, gente, infelizmente. Mas analise. Prega o gramado ruim. Infelizmente. Mas ninguém prega o gramado ruim. Como não? Ruim. Quando você fala ode, morte ao futebol moderno... Mas peraí. É. Você mesmo falou que não dá para misturar as épocas. Você falou, hoje mudou. Então, é aí que você traz o paralelo. O que você prefere, o futebol de hoje ou de antigamente da forma como era? Eu prefiro de antigamente. Você pode preferir de hoje. Sim, mas eu respeito sua opinião. Não, eu não prefiro de muito hoje. Muito bonito. Você respeita a opinião dele, mas parece que ele não respeita a sua. Não, eu desrespeitei. Normal. Eu desrespeitei? Até agora não, mas porque tá ali. Argumentar é desrespeito? É, o futebol de hoje depende do quê? Os jogadores? Lógico que eu prefiro o futebol de antigamente. Então, com relação a tudo. Não, em termos de qualidade. Como você disse que não tem como agregar as duas coisas, você não tem como pegar o que tem de melhor hoje e misturar com o que tinha de melhor antigamente. Então você tem que escolher o que você prefere hoje, da forma como é, ou antigamente, da forma como é. Estão ampliando demais a discussão. O mundo tem que olhar para frente. Infelizmente, tem coisas que não dá para viver como era antigamente. A gente fica olhando para trás e querendo viver do passado. Mas, meu, o tópico principal foi a emoção da arquibancada. Eu não vejo por que não dá. E o Corinthians põe 32 mil pessoas por jogo. E você tem... E podia ser muito mais festivo. Ah, mas isso é só o torcedor ir lá e fazer a festa dele. Não, porque não deixam. Não deixa você levar uma bandeira, não deixa você levar um instrumento. Benja, por mais que você vá predisposto a fazer festa no estádio, quando você não tem bandeira, quando você não tem instrumento, quando você não tem faixa, fica um negócio meio sem graça, velho. É igual você ir pra balada e não tomar uma cachaça. Eu não discordo de você. É aquela torcida de NBA, né? Só que... Defense. Infelizmente, Soma. Aplausos. Infelizmente, a galera que leva, que faz... Desvirtuou na arquibancada. Mas ninguém desvirtuou aí, nada com bandeira. E aí, não é bandeira, é um contexto. Eu também sou a favor de bandeira. Porém, mudaram as coisas. Os caras, se ninguém tivesse feito tanta bobagem... Mas os que fizeram bobagem, Benjamin, deveriam ser punidos. Fazendo as bobagens, mas é que tá, pune. Esse é o grande problema. Sim, isso é o problema do país. Então a gente tem que atacar. Mas sempre assim, os bons pagam pelos maus. A gente não tem que atacar, Benjamin, é consequência. A gente tem que tentar atacar a causa. Esse negócio... Resolver o problema. Não tem a menor sombra de dúvida, mas nesse país isso não acontece. O que dá a impressão que eles fizeram é o seguinte, ó, você precisa fazer uma dieta rigorosa, tá certo? Você não vai comer nada. Você pode comer pizza... Mas toma refrigerante diet, tá? Então, esse que é o problema, Sombra. Você punir uma torcida, eu acho que não tem nada mais imbecil, Benjamin, do que essas punições de torcida. O que é punir a torcida? É tirar a camisa da torcida? É tirar a faixa, não deixar entrar com o instrumento? Isso que eu não é jeito. O vagabundo que foi lá, matou, esquartejou, depredou a cidade inteira, ele vai estar lá. Só que ele vai estar com a camisa da torcida. É a mesma coisa que a história do cara que pega a mulher no sofá com o amante. Ele vai lá e vende o sofá. É isso. É o cachorro mijando no poste. Quando eu era criança... Quer dizer, é o poste mijando no cachorro. Quando eu era adolescente, até 20 e pouco, quase 30, eu sempre fui ver jogo com os Gaviões, ia na arquibancada, não tinha nada mais legal. Tinha lá, lembra o coração corintiano, tinha o Ribeiro, viajava, festa. O objetivo, o intuito das torcidas organizadas era de fazer a festa. Mas já tinha os enviesados. Lógico já tinha, que tinha, mas não era nada demais. Era uma briguinha aqui, uma confusãozinha aqui. Era uma coisa normal. Mas bem já. O que muda no você tirar a bandeira? Não é a bandeira. A bandeira faz diferença, sim. A bandeira faz parte de um contexto. Os caras não conseguem acabar com as torcidas organizadas. Antigamente existia a briga de torcida da mesma forma. É que hoje a informação está muito mais fácil. Qualquer lugar tem um smartphone, tem um cara que já filma e põe no YouTube. Aquela luta de boxe é aquela luta de boxe. Você não consegue nocautear o cara, você vai batendo no fígado e ele ganhar por pontos. Olha, não é que eu sou a favor ou contra, só que é consequência isso, gente. André. Oi. O papo tá bom, mas eu agradeço a sua ligação. É momento sem parar também. Obrigado, valeu. Tá bom, valeu, muito obrigado. Obrigado, senhor. Mas é obrigado. O importante é de respeitar todas as opiniões, mas com a certeza. Que eu mais gostei foi a do Domênico. Obrigado. Valeu, André. Obrigado. E que meu xará vai embora do meu time também, né? Pelo amor de Deus. Assim esperamos. Mas não vai, não. Ele não gostou lá da proposta do escudo. Não, mas pode pintar um outro clube aí. Não, mas deixa ele lá. Deus quiser. Deixa ele lá. E que venha essas opções aí que estão falando. Fora, André. Ó. Então tá bom. Tchau. Um abraço, tchau, obrigado. Valeu. Olá, segundo ouvinte, no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Surdo. Alô. Alô. Quem fala? É o Márcio, tudo bem? Boa noite. Bom, Márcio. Tudo bem? Ô, Márcio. E aí, Domênico, e aí? E aí, mano? Opa! Tudo bom? Beleza, mano? E aí, Beja? E aí? É nóis, mano! É nóis, pô! Suave! Suave! Ô, mano, eu queria ter falado com a Rita aí, cara. Pô, peraí, Bá! Pô, traz ela de volta. Pena, viu? Queria ter entrado aí, mano. Pô, falar com a Rita. Rita, a gente pode falar, a Rita Cadillac é style, velho. É, legal, mano, sensacional. É parabéns aí pra vocês que levaram ela aí pra gente ter... Prazer estar ouvindo ela aí na rádio. Aí, é, e as meninas do programa não quiseram vir porque ela veio. O aí, RG, ó. O Moto e o Vieira. As meninas, vai, ela vai, é. É, não queria concorrente, né? É, as meninas ficaram enciumadas, você viu? Pode crer, mano. E aí? Toma aí na manda o nome completo aí, irmão. Márcio. Gurgel. Ah, Gurgel? Isso, Gurgel. Alcântara. Lembra de Amaral Gurgel, Sombra? Gurgel. Eu lembro da rua, mas não Amaral lembro Gurgel. Da pessoa. Mas o Gurgel carro foi Amaral. Amaral Gurgel não era o cara da fábrica do Gurgel do carro? Puta, não sei. Gurgel. Não sei não, Gurgel. Carros Gurgel. Não era Amaral Gurgel, não era ele? Mas o Gurgel era o carro. Então, mas é o nome dele, não o sobrenome sei. Da... É. Não sei se é o dono. É, eu achava que era o Amaral não Gurgel sei, mesmo. Sei. Puta, carro feio, velho. É, não era bom, não. É pior que carro russo. O que, que é pior, um Gurgel carro, ou um Lada? É russo, é o Lada. Porque russo pra fazer carro, é que nojo, né? O Lada não durou aqui, putz. Eu tenho uma geladeira que acelera mais que o Lada. Olha, Gurgel Motores foi uma fabricante de automóveis brasileira, desenvolvidos pelo engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Eu falei, Amaral Gurgel. A família Gurgel, blá, blá, blá, blá, beleza. Olha aí, deve ter sido mesmo. Olha aí que você tinha razão. Olha aí. E qual que é o... Falou. Quantos anos você tem, velho? Estádio com 3.7, Domênico. 3.7. E o bairro? Hermelino Matarazzo. Zona Leste, querida. É nóis, beija. É nóis. Põe o hino do Coringão aí, vai pô. Vai subir, pode lógico. Subir que vai. Vai subir que é suave, mano. É nóis, mano. Ô, amigão! Fala aí! Coringão agora dando seta pra esquerda e subindo cada vez mais o Campeonato Brasileiro, mano. Pra desespero dos rivais, hein? Pra desespero dos antes, o Corinthians tá chegando, mano. Ô, irmão! Fala aí! Amanhã tem o Curitiba, hein? Mais um bônus round aí pro Coringão, mano. É o carro no Street Fighter. Ô, mano, tomara, viu, cara? Tomara, viu? Tomara que o Tite, meu, arruma essa frente aí tá embaçado, cara. Mano. Olha, mano. O Luciano também precisa tirar a zica, hein, mano. O Luciano, ele é bom jogador, mano. O cara tá numa nhaca também, mano. Desde que ele voltou da lesão, ele não fez gol. Ah, não, mas na hora que ele desencantar, ele vai pra cima, cara. Olha, eu só... acho que quem tá com ele, que é o André, cara, o André tá... Pô, parece um clone, cara. Olha, não, o André Paulo... não tá jogando, ele só entra de vez em quando no finalzinho, né? O Márcio, mano, o São Paulo, tem esse negócio de querer recuperar jogador que tá mal no Corinthians, né? Casagrande, teve agora o Pato... Por que o Corinthians não manda o André pro São Paulo pra ele se recuperar e traz o Allan Kardec? Ô, oh, seria ótimo. Mas troca é boa. Eu, como São Paulino, não gostaria dessa troca de jeito nenhum. Ô, oh, André, porra. Pode se reabilitar lá. Imagina a ausência do Caleri, cara. Se é pra reabilitar, eu prefiro Kardec. Reabilitar o próprio Kardec. Imagina Allan Kardec não. No Corinthians. Mas tá sem time, mano. Bom. Perdeu o tesão lá. Já. Não. Nossa, que horror. Mas é que tá assombrar, ó. Imagina, o São Paulo vai estar carente de um centroavante, que o Caleri vai embora. O Adriano jogou com o Ganso no Santos? Diz que o São Paulo tá contratando, em vias de contratar, um atacante do América do México lá. Ó. O Benedetto. O tal do Benedetto. Mas então, será o Benedetto? Mas até ele se adaptar, assombrar, precisa ter um cara ali, já que faz essa função. Fácil, o André fácil. Faz. Não, adapta fácil. Vai lá, o André vai... Não, é sério mesmo, o André vai dar certo. Não. Dá um voto de confiança pro menino. Não. Legal, os dois estão sem clima nos clubes que eles estão. Olha, o Kardec no São Paulo e o André no Corinthians. Por que vocês não tentam com o Santos? O Santos aqui precisa de centroavante. O Ricardo Oliveira tá lá com problema no joelho, O André já jogou lá, conhece tudo da vila, porquinho no quiosque. Na atual fase, eu aceitaria até o Leandro Damião pelo André. Ah, não, aí não. Opa! O Damião é melhor. Ah, lógico que é. Baseado em quê? O Leandro jogou melhor. O Leandro Damião. Jogou como a quando? Quando? O Leandro da Inter jogou muito mais bola que o André na carreira dele inteira. Aonde? Pelo pouco tempo que jogou. Pega o André. No Inter não jogou? O Leandro da Minha não jogou no Inter? Meia dúzia de jogos. Agora, antes. Foi pra seleção, pô, como não jogou? Foi pela seleção, não quer dizer nada. Como não quer dizer nada? Lógico que não. Jogou pra cacete bola no Inter? Jogou, imagina, pega. Tanto que a multa dele é esse absurdo porque jogou bola. Porque é o marketing do futebol. Fez lá uma carretinha na seleção. O André nunca jogou bola na vida. O André tem mais título que o Leandro Damião. E mais gol, se bobear. Vocês estão falando do André? Eu me lembrei de outro aqui. O Ibrahimovic está acertando com o United, é isso? Tá. Mourinho pediu o cara lá. Já vão fazer um revival da Inter de Milão. Imagina que beleza, velho, que não vai ser. A faísqueira que vai sair todo dia nos treinamentos ali. Mourinho e Ibra, dois... Faísca no banco. Dois caras extremamente humildes. Foram campeões juntos na Inter de Milão, os dois? Não, mas faz quanto tempo isso daí? O que tem a ver? O Ibra... Ele que pediu, né? Pediu hoje. São dois fios desencapados. São dois caras, Benjamin, que mudaram muito o perfil. O Mourinho sempre foi arrogante. O Ibra também. Mas potencializaram demais, cara. Mas ele que pediu o cara. Ele pediu. Gente, vamos aguardar e o tempo dirá quem tem razão. Ô, amigão! Mas no tempo passado foram campeões juntos. Claro que foram, mas faz quanto tempo, Benjamin? As coisas mudam, inclusive a personalidade das pessoas. É, fala, velho. Deixa eu dizer antes que vai que minha linha cai, né? Sei lá, né? Como a gente tem uma telefonia maravilhosa aqui no Brasil, né? Sim. Eu quero garantir a minha ida aí na torcida Estádio 97, ver o jogo do Corinthians contra o Curitiba. Boa, então você garantiu sua vaga aqui, cara. Certo. E deixa eu já fazer logo um merchan aí. Pode falar. O mexendo o HD seguro, você é de bate pronto. Ah, mas nós não estamos agora com kits da HDI, viu? Tá ótimo, não tem problema. Tem que prestigiar também, né? É, lógico. Pô, valeu, eu ganhei a mochila. Muito show obrigado, de bola. Hein? Show sensacional. Boa, boa. É, show de bola. E o do Adabozano? Adabozano foi show de bola também, cara. Tá tendo também, Adabozano? Tem. Tem que falar a frase mágica. Qual que é mesmo? Frase mágica. Vamos lá, mano. Vamos lá. Só Bozano... Só Bozano. Nossa, tem que falar, mano. Porra, cara. Porra, só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão, cara. Só Bozano garante três vezes mais proteção. E? Porra, velho, diversão, velho. E diversão. Boa, velho. Fala de novo. Vamos lá. Aí, ferrou, só Bozano garante três vezes mais me garante proteção e diversão. Isso, só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão, tá bom? Você ganhou um kit top do desodorante Extreme. Deixa eu te falar. Eu acho que o André só não saiu do Corinthians porque ele não ficou no banco. Porque depois que ele perdeu aquele pênalti horrível, se tivesse deixado ele sentado no banco, ele teria saído forte, teria ido lá pro outro time. Ô, mano, é isso que eu fico o pé da vida. O cara até pode jogar mal, o cara até pode perder pênalti, mas existem formas e formas de você perder pênalti, cara. Aquela lá é a pior possível. Lembrou o Pato, cara. Não, na escala Pato ele foi nota 6. O Pato foi nota 10. Beleza, mano? Beleza. Valeu. Então você precisa estar amanhã no Hotel Pestana, na rua Tutóia 77. Horário, produção? 5:30 da tarde. Beleza, ô, mano. Mas chega às 4:30, mano, pra você não perder a hora. Ganha kit também ou não? Oi? Ganha kit ou não? Da Bozano você ganha o kit do desodorante Extreme. Beleza, valeu, mano. Tá bom, você vai cheirosão. Abraço. Olha, valeu, irmão. Eu queria ter falado aí, ó, no ar com a Rita aí, pra falar que ela alegrava muito a minhas tardes. As suas noites antes de dormir, né? Oh, a sua hora do banho, né? Por causa dela, cara. Nossa, meu pai xingava, mano. É. Ô, Márcio, sai desse banheiro, meu pai tá ficando a luz já. Ah, é, mano. Ó, falou então, Bronha. Falou, mano, abraço. Valeu, mano, um abraço. Valeu. Também, irmão. Valeu. Olha, eu sei que ela tava fazendo aqui a entrevista e tava muito legal, inclusive, né? É. Seu Bento foi pro banheiro. Foi, mano. Seu Bento foi pro banheiro. Ah, o Bento lembrou daquela época, foi, né? Foi. O Bento aí é acostumado com cabras, ovelhas e coisas do tipo, na véio. Hora. Ô, Benjo, a gente ele vai um filme da Cadillac, né, mano? Pô. A gente vai pro terceiro ouvinte do momento sem parar. Mas se sobrasse apenas pra você cabras e ovelhas... Você parece a música, lembra? Eu quero ovelhas e cabras. Não lembro disso aí, não. Casa no campo. Não é isso. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros. E nada mais é Rodrigues. É, mas não muda de assunto? É. E aí? Cabras e ovelhas? Eu não entendi o que você falou. E aí, como você não entendeu o que eu falei? Eu não entendi isso. Não tem mais nenhuma opção. Você cabras tem que dar um e pega ovelhas. Na cabra. Sexualmente? É. Pé, Benjamin. Cabras, ovelhas. A ovelha, né? Ovelha? Que eu ia dar um Zetsi e falar. Uou, uou, yeah, yeah. Ah, e se tivesse. Nem você não viverei. E se sobrasse só no fim do mundo? Ai, ai. A ovelha e o RG número 2. Ah, o RG, velho. O RG? Mas ia ter mais alguém. Ia ter alguém pra poder contar? O Mota. Não, mas o mundo teria acabado, só tava eu, RG e uma ovelha? É. RG e Mota. Aí a ovelha. A ovelha? Tivesse mais gente só pra poder tirar um céu e falar, olha aí. Ah, mas o RG era só questão de desmoralizá-lo? É, só. Ah, entendi. Prazer zero. Verdade, o Domênico é muito desse também, ele queria desmoralizar. O Domênico é doente. Vamos ao terceiro ouvinte que vai desmoralizar as ovelhas aqui no oferecimento do Sem Parar. É ele que faz essas pesquisas de louco, eu não sei quem. Ah, mas você vai na dele? Ah, eu respondo. Quem que eu responde? Cara, pesquisa, fui eu que inaugurei a história dos caipira pegar e catar uma ovelha no mato? Eu também não fui eu. Fui eu que inaugurei isso? Não. Ah, bom. É praxe entre a caipirada aí, mano. É um absurdo. Hã? O Benjamin acha normal, mas é um absurdo. É um absurdo, normal. Alô? Olha, tem tanta coisa normal aí nesse mundo que é capaz de ser mais normal do que outras coisas. Não, mas aqui é normal. Às vezes eu vejo os negócios que o Domênico conta que fez pra mim na balada, eu falo, meu eu? Deus. Ah, tá bom. Ah, mas aí o Domênico, você sabe, nossa, não, tá todo descoladinho. Bicho pervertido. Mano. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro? Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala que não fica mal. É, alô? Alô? Quem fala? Maurício Vilela. Foi isso? Isso, Maurício. Nome de escritor, né? Nós fomos no lançamento do livro do Maurício. Vou comentar, hein, que o Ovelha tem uma loja de escapamento aí na Nótima. É na Alameda Nótima? É. Ovelha? Jura? Precisa de escapamento do Ovelha, hein? Nossa, eu vou amanhã lá, se for verdade. Você vai pôr no escapamento lá no Ovelha? Não, vou lá tirar foto com o Ovelha. O Ovelha é um mito. Uma vez eu convidei ele. Você é um mito. Lembra que eu convidei ele na rádio, no estúdio velho? Ele foi lá. Foi. No velho? Foi. Aqui no novo, não? Foi. Não, no novo não, mas foi. E nós cantamos junto. E por que ele não convida agora? Eu vou amanhã na loja de escapamento, não sabia. Só toma cuidado que em frente é um espaço gay, hein? E qual o problema? Escapamento, espaço gay, é coisa muito ligada. Não. Velho, aí, então, por isso que eu falo, às vezes o cara pega uma cabra, um velho, é uma coisa mais sutil. Os caras que é pior, tá vendo? Aí, o cara tá louco. O cara conseguiu associar escapamento a uma casa gay. É o RG que faz esse tipo de associação aqui. Também o RG põe o escapamento lá e acelera, velho. Nunca vi isso. Ô, velho, né? E quantos anos você tem, cara? Eu, 55. 55, e o bairro? O bairro eu vou ter que falar cifrado, que senão fica muito fácil. Ah, é? Cifrado? Cifrado? É, vou falar cifrado. Vai. É, eu tô a um quarteirão do Doutor Linguiça. Do Doutor Linguiça? Ah, então ele sabe, ele vai direto aí, pô. E dois andares acima do Vovô Zuckerman. Ah, você tá em Genópolis, pô. Pô, o Linguiça é na Rua Sergipe. O Linguiça é aí? Em Genópolis? É. O Linguiça é na Sergipe. O Linguiça, você vai no Linguiça também? Ele é teu dentista? É, meu amigo. Eu tenho um laboratório de prótese. Ah, porque o Linguiça não tem amigo, né? O Linguiça só tem... Não tem amigo. Não, só tem paciente. Tudo conveniência. Tem amigo. Lógico que tem amigo. Não, não é, não. Qualquer não é. Pessoa tem amigo. Não, o Linguiça não é só paciente. Tem. Deixa de ir lá pra você ver se ele te liga no Natal. Não, mas aí é outra coisa, é cliente. Não, mas paciente. Ele deve ter os amigos dele, não é claro. Tem. Ah, o linguiça no Natal não liga pra ninguém. É lógico que ele não tem Natal, ele é judeu. Eu conheço o Linguiça desde criança. Ele nunca teve amigo. E hoje ele fala pra mim, meu. Mentira, ele tem amigo pra caramba. Tá bom, deve ter um monte de amigo tá ali. Tá bom. Olha, há dois anos no congresso, ele me pagou um saco de pipoca. Ah lá, viu? Ele cobra até hoje. Ah, cobra? É. É muquirana mesmo. Até hoje. Ele saiu correndo atrás. Mas é diferente, ser muquirana. Mas é um baita... cara é uma coisa, ser muquirana, outra pessoa não tem amigo. É um baita dentista, mas ele não tem amigos. É um bom profissional. Mas não tem amigos. Ô, mano, o que o Ben já pagou pra você que ele te cobra até hoje? Pô, um pão com manteiga aqui, uma vez que tava com fome. Eu falei, ô, Benja, você tem R$5? Pra... Ele fica te cobrando isso? Sim. Joga na cara. Tá bem enganado. Sabe o que não é verdade? Que cretino, hein? Sabe um pão com manteiga. Sabe que não é verdade? Não se nega ninguém. Sabe o que não é verdade? Porque eu pedi R$5 e o pão saiu 12, porque ele tá na Paulista. Sabe por que não é verdade? Porque tá cobrando o cara de um pão com manteiga? Toda vez, quem pede dinheiro pra ele sou eu. Porque ele sempre tá hoje Eu não sei o que ele faz, que ele tem recheado e eu nunca tenho. Ah, é. Ele tem dinheiro toda hora? Aonde, velho? Sempre eu peço pra ele. Eu sou um ali, duro. Ó. Aí, ó. Tô mais quebrado que arroz de terceira, velho. Arroz de terceira. Mas a tua carteira tem. O arroz de terceira é ruim mesmo? O arroz de terceira, ele geralmente é aquele grão que não é tão bom como tipo um. E como reconhecer o arroz de terceira? Que você vai no supermercado, por exemplo, tá lá escrito arroz de terceira? É, porque quando você olha embaixo, aqui tem arroz tipo 1. Tipo 1 é o tipo bom. Ah, é? Aí tem tipo 2. Tipo 3? Eu só compro arroz, ou compro o Camil, ou compro o tio João. E o prato fino. Prato fino, tem um monte de arroz bom. Prato fino é bom? Também. Todos eles têm o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Tem um que é bom, chama Albarusca. Tudo isso se encontra no Extra. Mas aí é arroz arbóreo. O Extra tem isso aí. Normal, legal. Só o brejeiro, hein? Brejeiro. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de Gohan, cara. Gohan. Eu gosto, aquele arroz empapado japonês, mano. Dá também. Qual que é o time aí, brother? Você assistiu o Gohan? Qual? É Palmeiras. Gohan. É nóis, Verdão. Verdão. Aí em Genópolis só tem Verdão. É acho que não, hein? Como não? É o rapaz aí? Acho que não. O Linguiça, o Benjamin. Linguiça é corintiano. E foi aqui na nossa casa de veraneio, né? Falar em Palmeiras, tinha mandar um parabéns hoje aniversário do Estevão Soares. Grande Estevão. Estevão, vai ser pai de novo. Estevão que é um palmeirense dos mais íntegros. Vai ser pai de novo, Estevão. Um abraço. Estevão é palmeirense? Claro que é. Não, não sei. Tô perguntando também. Não muda nada se ele for. Ele é. É? Ô, meu velho. Opa. Você assistiu o jogo ontem? Não, ouvi pelo rádio. Tava trabalhando, ouvi pelo rádio e ouvi os gols. Rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Teve algumas coisas curiosas no jogo de ontem, principalmente com relação à arbitragem, né? Teve bastante. Mas eu acho... E teve aquela coisa que o Mano falou de novo, né? Do negócio do sinalizador, que ficou um tempão lá, ficou uns 3 minutos. É palhaçada, vocês estavam falando. Isso é um absurdo, né? O cara não pode parar um jogo com o sinalizador dentro da torcida. Pode, só se realmente a fumaça for tão grande no gramado que impeça. Mas não era esse o caso. A única vez que para, Domênico Gato, na Libertadores, é quando a fumaça começa a invadir o gramado e ninguém consegue dar bola. Mas enquanto tá chegando, vambora. Lógico, velho. Pô, que parar o frescura, cara. Sabe? Não, mas isso aí, olha, é o que o Mano falou, fica na mão do torcedor você esfriar um jogo. Lógico. Isso é palhaçada da torcida, da conjuntura atual, talvez. Vocês estavam falando aí há pouco. Aí no Pacaembu mesmo, assistir jogo do Atlético Mineiro era a melhor coisa do mundo. Quem lembra da charanga do Júlio? A charanga do Júlio era a bandinha do Atlético, que acompanhava o Atlético no Brasil inteiro. Ela animava o estádio inteiro. Bom, naquela época não tinha essa rivalidade. Diferente, charanga, olha que você foi lembrar, bicho, da charanga. A portuguesa charanga tinha uma charanga. Um Belo Horizonte, charanga. Que existe até hoje. Eu não lembro disso, não. Não acho que não é da minha época, não. Então, a charanga, mas... o Internacional tem. É mesmo? É a bandinha, Dodô. Não lembro, não lembro. É a bandinha. O jogo do Atlético Mineiro servia como espetáculo charanguinha. Para todos os times. Geralmente você pode ver as charangas aí no Nordeste. Nordeste tem bastante. Mas é charanga? No esporte tem, no Santa Cruz. No Santa Cruz acho que tem também, no Vitória tem. Bahia, deve ter charanga, né? Não, mas essa você vê, tinha uma particularidade, porque eles tocavam o jogo inteiro. O próprio Júlio, o que dava o nome, ele ia em todos os jogos do Atlético e às vezes ele nem assistia, porque eles tocavam sem parar os 90 minutos. Mas vou falar, enche o saco aquela musiquinha. O pessoal para comprar cerveja, tal, tem que ter um combustível, né? Agora, é engraçado o que está acontecendo aí, voltando um pouco ao assunto aí do jogo. O Palmeiras faz uma partida muito boa, depois faz uma partida muito ruim, né? Pelo menos foi essas 5 primeiras. Uma muito boa, uma ruim, uma muito boa, uma ruim, uma muito boa. Eu comentei com vocês uma outra vez aí. Eles estão desprezando a experiência do velhinho lá, né? O Zé Roberto dá o tom nesse time. Dá o tom, você acha? Você pode ver que os jogos mais constantes do Palmeiras, ele estava lá. É, mas contra o São Paulo ele não foi muito bem. É, ele estava fora de ritmo, né? Quanto tempo ele ficou fora, né? Ah, mas com 41 anos vai ser difícil não ficar fora de ritmo, viu? Vai ser difícil. Porque assim também, é verdade só, porque ele pode jogar uma partida bem, mas não pode jogar toda hora, né? Não dá. Pois é, ele jogou contra o São Paulo, jogou ontem contra o Grêmio. Vai jogar de novo agora? Já começa a forçar o velhinho, né? É, mas você vê que ele dá o tom, né? A experiência que não, ninguém rouba, né? Ah, mas não dá pro Zé Roberto jogar. Não sei não, viu? Gerson com o Jairzinho na Copa de 70. Há controvérsias aí. Que caiu no peito do Jairzinho. Mas quer saber? Aquilo é coisa só de experiência, de gente que tem comando, que tem influência. Então é o tipo do Zé Roberto. Mas eram épocas diferentes, porque em 1970 um jogador ele corria talvez 5, 6 quilômetros por partida. Hoje corre 12, 13. Então antigamente o cara que não tivesse o preparo físico tão adequado, ele conseguiria jogar talvez num nível de igualdade. E aí o cara ia se destacar pela técnica que ele tem. Mas hoje as principais jogadas dos adversários saem nas costas do Zé Roberto. O São Paulo ganhou o jogo do Palmeiras lá jogando no Zé Roberto? Pô, jogando, é porque ele entrou totalmente fora de ritmo, né? Sim. Foi um meio suicídio até, né? O Zé Roberto não aguenta mais. Ele até tem um bom raciocínio, ele tem uma boa técnica, tem uma boa qualidade de passe, tem uma boa visão. Mas o corpo, uma hora, ele passa a já não responder mais o comando do cérebro, né, Dom? Eu concordo. Não, isso concordo. É. Demora que não vai mais, né? Demora que trava. Duas questões, você viu aí, o Muricy cogita encerrar a carreira como técnico, cara, não é triste isso? Ah, isso é. Não sei não, viu? Já deveria ter parado há muito tempo. É, coitado. O cara mais chato do futebol, Ranzinza, ele foi namorado de uma amiga minha aqui que trabalha com o tio meu. É mesmo? Azeda até onde pode. Mas deve fazer uns 50 anos. Mais amado do mundo, viu? É mesmo, cara? É. Mas quem é mais azedo? O Domênico Gato? Isso? É. Eu? Não, eu sou azedo? Obrigado aí, ó, ouvinte aqui. Olha, gente boa. Hoje eu vi uma propaganda aí pra rádio aí com a locução dele. Ah, nós. Tá vendo? Chupa aí. Ô, Maurício Vilela. Oi. Cara, eu conheço o Muricy há muito tempo. Pô, não acho nada azedo, ele, não. Ele no Muricy... futebol, ele passa uma imagem que não é, né? Ah, mas às vezes o cara tá lá, às vezes o cara tá num... Pô, então, perdeu, mas ele o cara passa tá uma imagem no futebol. Mas quando Muricy... ele era jovem, ele era crica, hein? Era? Personalidade. Era crica. Você conhece ele particularmente, você tem que ver o Muricy pro consumo geral. Não, mas é isso. Consumo geral? É que cada ele um... chegou a brigar, a proibir um jornalista da CBN, não sei, às vezes... fazer pergunta a ele. É mesmo, é? Então, ah, mas aí precisa ver também. Tem presidente de clube que proíbe jogador de ir em certa emissora também, ué. Ó, pra falar em presidente de clube, ô Maurício, até quando que o Paulo Nobre vai continuar pondo o dinheiro dele aí, ó? No UOL tá aqui, olha, que o presidente do Palmeiras pagou do bolso as contratações do zagueiro Mina e do Roger Guedes. O Palmeiras não está bem financeiramente para poder arcar com as próprias contratações? É, não, mas o papel aceita tudo, né? É a gestão profissional do Paulo Nobre. Não, veja bem, sim. Eu não tô sabendo disso, não. Então, Sombra, ele colocou sim, o Domênico, eu li a matéria que o Sombra tá abordando aí. Não, esse dinheiro. O Palmeiras tem faturado, hein? Então, ele colocou esse dinheiro, Sombra, aí ele resgata o valor quando o Palmeiras vender esses jogadores, e se o Palmeiras não conseguir vender ou vender por um valor inferior ao que ele pagou, ele assume prejuízo. Ele só recupera o dinheiro, e se o Palmeiras conseguir vender por um valor superior... O Palmeiras tem ganho na diferença. Ou seja, se ele comprou por 10 e o Palmeiras vender por 12, o Palmeiras ganha 2. Ele só recupera e resgata o valor que ele... Ou seja, ele está emprestando dinheiro menos, sem não. juros. Mas é que tá, e Sombra. Com risco do prejuízo. Eu acho que o Paulo Nobre está indo muito na onda do que foi o Marcelo Teixeira para o Santos. Uma coisa é ele colocar o dinheiro quando a financeira não estava com aquele, talvez, o embate com o Palmeiras ali. Corrige uma cláusula contratual aqui, corrige uma cláusula contratual ali. Enquanto não houvesse, talvez, ali o alinhamento do contrato, a financeira não jogou o dinheiro que combinou que pagaria para o Palmeiras mensalmente. Aí o Paulo Nobre lá, para não atrasar salários, vai lá e cobre, tá certo? E aí quando houvesse o repasse, ele resgataria aquele dinheiro? É uma coisa, porque é uma situação emergencial. Contratar um jogador não é uma situação emergencial. O Palmeiras ele tem um bom elenco, não precisava disso. Então, o Palmeiras precisa tomar muito cuidado, Domênico Gato, em estar vendendo a alma para o diabo, literalmente. Porque o Marcelo Teixeira, ele também fez isso com o Santos. É que o Marcelo Teixeira era num outro molde. O Paulo Nobre não está cobrando os juros que o Marcelo Teixeira cobra do Santos. Os juros que o Paulo Nobre está cobrando, diferente. São juros abaixo do mercado, pelo que a mídia informa. Se é do jeito que você falou, então, nesse caso aqui, nem juros tem. Então, ele só resgataria o valor que ele aplicou. Ele está perdendo dinheiro, para falar a verdade, nesse caso. É um problema dele. Mesmo que ele resgate o que ele aplicou. Porque se ele deixa, por exemplo, o Domênico Gato, ele gastou aí, vamos supor, 10 milhões, 15 milhões, se ele recuperar esse dinheiro daqui um ano... 15 milhões aplicado no banco dá muito mais que, mas ele que tem, taxa zero. Não, não vai fazer diferença pro Paulo Nobre. 15 milhões pro Paulo Nobre ele deve gastar quando ele vai para Las Vegas. Entendeu? Mas... Puta, alguém acredita que... Tem uma dependência, né? Mas foi diferente. Diga, alguém acredita que ele tá botando isso do bolso? Claro. Eu acredito. Claro. Ah, é um cara rico. Investidor, numa situação como está essa atual, ninguém faria uma loucura dessa. Mas faz, viu? Ainda mais ele, que é um homem de mercado, que conhece o mercado. Tem muito dinheiro. Mas ô Vilelo, o Paulo Nobre, na dívida que o Palmeiras tinha, onde ele não foi avalista da dívida, ele colocou do próprio bolso. E dizem que essa dívida já atinge a casa dos 150 milhões, em termos de dinheiro físico e dívidas que ele acabou sendo avalista. Ou seja, quando o Palmeiras não pagar, ele que vai lá e chuvisca na conta de quem tiver que receber. O Paulo Nobre, eu acredito que ele tenha feito sim, cara. O Paulo Nobre, ele tá entre um dos caras mais ricos do Brasil. Ele tá. Se for assim... Não sei se é mais rico do Brasil, mas tem muito dinheiro. Tem muita história que a gente não vai conhecer direito, né? Você falou que ele tem muito dinheiro, né? O linguista mas tem 200 milhões, pô. Os mil tem sombra também. E tal sombra. Peraí. Um dos mais. Benja, uma coisa é a gente falar de um vilarejo que tem 20 mil pessoas. Outra coisa é a gente falar de um país que tem 200 milhões. O Paulo Nobre não é uma das pessoas mais ricas. Pô, entre os mil, numa atmosfera de 200 milhões? Não. Ele tem muito dinheiro, mas ele não é uma das pessoas mais ricas do mundo. Eu acho que o Domênico, ele vai investigar. Ele tá entre os mil, talvez? Eu vou investigar alguém. Pô, mil tá o Domênico. Mas mil numa realidade de 200 milhões, gente? Mas não se usa mil como uma medida pra isso. Lógico que usa. Não se usa. Os homens mais ricos do A gente tá falando de uma parcela, Benja, que significa 0,01%. Não, mas é que o Benja, ele tem como parâmetro, por exemplo... Os 10 primeiros. Ah, 10 primeiros, talvez não. Assim, o top 10 da do Brasil, Forbes, né? Ah, não, mas aí... Aqui é o parâmetro usado. Sim, é. Mas o meu parâmetro é outro. Se você tiver entre as mil pessoas que mais têm dinheiro no país, você tá muito bem colocado. Eu queria estar entre as mil que mais têm dinheiro em São Paulo. É, mas 60% eu queria entre as mil que tá no meu bairro. Acho que 60% disso aí é São Paulo também. Mas alguém aí lembra do Vicente Matheus? Eu lembro. Sim. É a mesma história em outra proporção, em outra época, né? É. Aqui pode ser. O Vicente Matheus lucrou muito. Dizem que os juros cobrados, né? Era uma quantia que não era o que o mercado pedia. Bom, tudo bem. Matheus lucrou muito. Ô, seu Maurício, tudo de bom pro senhor, viu? Muito obrigado pela audiência. Eu não posso dar um camarote para um amigo corintiano. Ah, não dá. Não tem como. Que pena, cara. Não tem jeito, viu? É uma pena, então. Vamos tentar. Pera aí, sombra. Ele pode dar para um camarote pro amigo dele? Bom, se ele for no Corinthians e comprar um camarote pro amigo, tudo bem. Mas aqui no torcida estádio, se ele o Corinthians não ligar. Eu sou um ouvinte mais velho que liga aí. Não, é o Piromal. Viu? O senhor perdeu, ficou em segundo lugar. Então pro segundo, não vale? Não vale. Você nem o primeiro ganhou, o segundo ganhou. O segundo tomou a presidência agora, não pode. Quem assumiu a presidência? O segundo assumiu a presidência do Brasil, eu não posso. Ah, mas não é exemplo pra ninguém também. Mas nem uma pequena corrupção. Nem uma pequena, nem uma média, nem uma enorme. Olha, quando o Domênico tá aqui na mesa é diferente, esse papo de corrupção. Mas comigo tá não vai louco. Ter conversa. Domênico tá é louco. O rei do esquema, cara. É a pessoa inferno, vocês dois. Senhor Maurício, você acha que o Domênico pode ser o mais corrupto dos locutores brasileiros? Eu acho ele de um profissionalismo. Muito obrigado. Esperto. O ouvinte é super consciente. Hoje eu mais do que esses dois crápulos que estão aqui. Ah, o Domênico é conhecido no meio aí do rádio. É conhecido, Cássio. O locutor Taxinha. Hoje eu fiquei sabendo. Vai lá procurar. Hoje eu fiquei sabendo ali. Eu fiquei sabendo, mano, a boca pequena. Sim. E vai vir uma operação. Cuidado com o que você vai falar, que tem processo, hein? Ai. Que vai vir uma operação. Hã? Antena Jato. Antena Jato, Mas acho que o Domênico corre algum risco? Ah, você vai na A boca pequena, ouvi que é um dos nomes. Mano, você me conhece há muito tempo, mano. Você conhece há muito tempo. Mas você não tem um BOzinho, Domênico? Que BOzinho? Ele enriqueceu muito rápido. Que dodô, rapaz. Que nóis. De uma hora pra outra, papum. Você nunca fez um evento sem nota? O Domênico enriqueceu. O Domênico enriqueceu da noite pro dia, velho. Não, ele pode. Começou ontem, rádio já tá milionário. Boa, Domênico. Trabalhou muito. Eu trabalho muito todos os dias, filho. Os caras que me acompanham na rede social sabem. Maurício, depois a gente continua esse papo sobre os emergentes aí. Mas tudo de bom, viu, Maurício? Os emergentes e os detergentes. É a voz de locutor. Muito obrigado. Como roqueiro tem que ter voz rouca. Isso.

Falam muito até no Borussia Dortmund. Não tô sabendo. Falam em cifras em torno de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais? Era mais ou menos o que era da outra vez. Isso. Um pouco é. Não era muito longe disso aí, não. Não sei, mas não mas duvido. Eu acho o seguinte, o Rodrigo Caio tá na seleção olímpica. Tá, e falava que o joelho dele tinha problema, jogou 50 partidas sem problema nenhum. Não é que o joelho dele tinha problema, não foi isso, não é bem assim. Mas eu vou te falar, eu não duvido. É o seguinte, não esqueça que essa janela aqui é a janela principal do futebol europeu. É quando começa a temporada europeia, quando os clubes europeus estão montando seus times. Jogador que está em seleção brasileira, digo mais pra você, se o Ganso entrar aí para jogar e jogar bem, também não volta, hein? É, tem expectativa de Gabigol, renovação na semana que vem, o Ganso. Gabi, a renovação não quer dizer nada. A renovação pode ser para garantir o São Paulo e de repente ter uma grana a mais. E até aumentar uma graninha para ele agora, umas luvas. Porque tal. É o seguinte, a Diz precisa vender o Ganso. Porque se não vender agora, tomou o preju. Mas o porque ano que vem o contrato do Ganso vence em setembro. É. E o Ganso em fevereiro ou março, ele pode assinar um pré-contrato, acabou. A Diz que botou 23, 24 milhões e não veio a cor do dinheiro. É. Então eu vou te falar. Por isso que eu acho que. Mas acho que ele precisa jogar? Por isso que eu acho que o São Paulo. Não, eu acho só que a presença do jogador lá já tá contando, né? Mas eu acho que se jogar e jogar bem, talvez mude o patamar de clube e de grana. Mas vou dizer um negócio pra você. Que eu acho difícil. Ganso, Lucas Lima, Gabigol. Não, o Lucas Lima tá fora. O Wallace do Grêmio. Você acha difícil agora, no meio do ano, o Ganso continuar no São Paulo? Ah, eu acho que. Sabe por quê? Porque eu vejo que essa corrida pelo São Paulo pra renovar o contrato é porque alguma coisa deve ter. Gente, o contrato do Ganso não vence. Sim, deve ter, vai vencer em setembro, é lógico. Não de agora. Hã? Setembro de 2017. Eu sei, mas fevereiro o nego já pode assinar. Essa pressa pra mim é porque deve ter alguma coisa em vista. Repito, a Diz precisa vender o Ganso. A Diz vai arcar com prejuízo de 24 pau, qual eu não acredito. Então Ganso, Lucas Lima, Gabigol, Wallace do Grêmio, Elias do Corinthians. O Jesus do Palmeiras, você acha que pode sair? Nessa janela eu acho que não. Acho que não, né? Porque nessa, ele perdeu o bonde da seleção. Não, aí... mas nessa eu não acredito ele. Da do ano que vem, sim, nessa não. O Domênico fala que não suporta o jogador, quer que ele vá embora logo. Não suporta o Cátio. Que o Domênico é ateu. Ih, ateu, Cátio. É. Entendeu? Ele não gosta. Fala bobagem, vocês falam muita bobagem aqui no rádio. Domênico. O que é o rádio sem as bobagens? Cara, sem as bobagens, nós não estamos 17 anos no ar, cara. É. Fala muita bobagem. Por isso nós estamos muito tempo no ar. Os caras têm cara que acredita em vocês. Ó, te mandar um abraço ainda aqui pro... Graças a Deus. Graças a Deus, né? Pô, por isso que a gente tá aqui, né? Mas puta mentira. Eu agradeci a Deus. E se aqui fosse igual lá o Pinóquio, lá o nariz de você, meu Deus. Ah, o do Ben já cresceu, então. O Ben já nasceu mentiroso, né? É. Ó, te mandar um abraço aqui pro Rodolfo Manzanares, ele tá lá no evento na Hebraica, lá, primo do Rogério do Cartório, Hebraica, ouvindo a gente. Um grande abraço, viu, Rogério, a ele também aí, tá bom? É isso aí. Domênico, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? O Guilherme Parreira. Boa, e quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Maurício Vilela. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Grande Márcio Gurgel. Márcio Gurgel, perfeitamente. Tem mais um aqui, o Kit Dutra Máquinas. Kit Dutra Máquinas, quem ganhou? É, ligou no dia 30 de maio, foi sorteado aqui, tá certo? Nelson Tadeu Merched Augusto. Almirante Nelson. Almirante Nelson, ganhou. Nelson Tadeu Merched. Kit Dutra Máquinas. Muito bem. Eu queria dar uma salva de palmas. Hoje foi a melhor participação do RG no Estado de Cevada. Olha, RG, foi uma salva de palmas aí, realmente. RG manda bem todo dia. Não, mas de hoje em especial, esses trocadilhos. Eu acho que o Mota tenha ido muito bem também hoje. Empate técnico, quem você acha que foi melhor? Bah, tire a prova do 7. Quem foi melhor hoje? A prova do 9. O Rude. Ô, Cuca, deixa eu perguntar pro Cuca. O Cuca tá aqui hoje. É. Cuca, como é que. Foi bom, né, o Cuca, o jogo de ontem, Cuquinha? Olha, Domênico, O Palmeiras no começo deu um sufoco, Domênico, eu fiquei preocupado. Eu via, Domênico. Agora, ô Rude, vai ter show aonde, hein, Rude? Ah, ô Sombra, queria mandar um abraço aí rapidinho, daqui a pouco vou estar lá fazendo meu stand-up lá. Ô Sombra, não deu tempo aí pros dois primeiros que ligaram, queria dar um convite. Tem que ver, Sombra, tem que agradecer muito estar 97 aí, porque, pô, chega a galera no meu show é demais, hein? Eu sou um espetáculo, não tem pra ninguém, eu sou o melhor do mundo hoje. E quando as pessoas vão lá, perguntam, quem veio aqui pelo Altas Horas? E o Casão, Rudi. Quem veio aqui me dar 97? Faz o Casão. Tobias, Domingo. O beijão. Se é o Gus, quando convém. Agora a gente vai, você é rapidinho aí, Domingo, que eu preciso ir embora, que eu tenho meu stand-up. Pô, fala aí, Rudi. É o seguinte, olha, você que quiser ter o seu nome no Twitter, é só mandar um tweet pra mim me elogiando. E aí? Me elogia do RT. Da retweet. Mas você elogiou, que retweeta. Eu gosto quando fala se assim. Se alguém criticar, não, né? Mas não, sim, eu elogiar. Não, mas elogiar, fala assim, ó, ô, Rudi, você é o melhor imitador do Brasil. Ah, entendi. É retweetar na hora, retweetar na hora. Rudi, você, sem você, o Estado 97 não é nada. É retweet. É, tá bom, tá tudo. Não, mano, vai com a Taizinha lá, eu tô esperando hoje lá. Valeu, Rudi, obrigado, viu? Um grande abraço, você foi bem hoje. Encerrando o estádio no oferecimento de Bozano. Ah, eu vou estar no resort, quero falar que vai ter stand-up no resort. E vou estar no navio da Bela também, vão lá e me aplaudam, tá? Legal, e eu vou te dar um calendário pra você agendar suas coisas, viu, Rudi? Um abraço. Ai, ai, ai, estádio 97 fecha por aqui no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Bom fim de semana para todo mundo. Continue na audiência da Energia 97. E olha, 25 de junho tem festa junina do Energia na Véia. Aproveite o fim de semana e adquira o seu ingresso antes que mude o lote, tá bom? Show dos Titãs, você vai perder? Não, né? Toda sexta no Energia da Noite. Fantastic. Miniscoio com Soundcheck Radio. Uma da manhã. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888.